Boa noite, galera. Boa Boa noite. noite. Noite. Boa. Tudo bom? Prazer. Tava escutando hoje alguma coisa cast lá sobre os Tokusatsu ou Fabrini. Ah, a que ponto Tava chegamos? tentando me lembrar quem era tu no cast aí. Pô, realmente, lembrei. Aí quando tu começou a rir, eu falei, putz. Porque eu me lembro de quando eu escutava alguma coisa cast, era muito marcante quando tu começava a rir, que eu começava a rir sozinho, então. Porque o pessoal que escuta aqui o Machine Cast acha que a minha risada é muito contagiante, mas deixa eles escutar a tua. Contagiante não, parece que tá morrendo, pô. Tá muito ruim nessa É. tua Fecha chamada. o X-Vídeos aí, pô. Você está ouvindo Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tranquilidade aí. Vamos viajar de novo, mais uma vez no tempo, porque é bom demais. E dessa vez, a gente vai ver se a gente consegue pegar um sanduíche de Jill pelo caminho. Já começou a referência já na... A saída do box, já. Olha aí. Uai, né, cara? E aqui junto conosco, ele, Nilson Lopes. Vambora voltar no tempo que os canhões eram feitos de resina e os jogos eram prensados no Piratão, meu amigo. Olha aí. Foi até hoje é prensado no Piratão, ué. Mas era fundo prata. Hoje é prensado no torrentão do mal do Nilson. E também um convidado aí vindo direto lá do Alguma Coisa Cast, ele, Febrini. E aí, galera, trocar uma ideia sobre Resident aí, jogo maravilhoso que veio da feira, né, cara? O Resident veio da feira. Da feira? Minha mãe comprava jogo de Play 1 pra mim na feira. Ah! Grilo na feira, olha só. Realmente, vendia de balaio, né? 3 por 1 real no balaio, né, Unilson? Mas tinha feira que vendia mesmo, eu lembro que tinha. Vendia, rapaz, tinha, era quase o bacião mesmo, 3 por 1 real mesmo. Olha aí, meu Deus, meu Deus. E agora ele, Ricardo Spider. Opa, pessoal, estamos aí. E esses dias eu achei uma frase aí que eu quero compartilhar com vocês de um companheiro de sorte. Ou ausência de sorte, no meu caso, que é o Saci. O Saci é tão azarado, mas tão azarado, que ele nunca começa nada com o pé direito. Nossa senhora! Meu Deus! Meu Deus. Cruel! Meu Deus. Real, né, cara? Humor negro, humor negro. Negríssimo, velho. Bom, pessoal, como vocês já devem saber, como sempre, né, pelas postagens e os spoilers aí, que quem participa do grupo lá do Telegram ou do grupo do Facebook sabe, né? Hoje nós vamos falar de Resident Evil, mas antes, um recadinho da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores singles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Dado o recadinho da Desert Studio, nós também temos os nossos recadinhos, não é mesmo, Eduardo? É isso aí, Team Blue. Então, galera, se você tá lá curtindo uma rede social lá no Facebook e quer trocar uma ideia com os Machines, você pode curtir lá a nossa página, que é facebook.com/machinecast, ou então você pode se juntar ao nosso grupo, onde a gente posta muitas coisas lá no facebook.com/groups/machinecast. Já se você estiver lá na Alvanista, a gente também tá lá com a nossa persona, @machinecast. E também você também pode dar uma conferida nos nossos tweets lá no Twitter, seguindo lá o nosso perfil do @machine_cast. E, pessoal, não esquecendo também que se vocês quiserem fazer aquela indicação, vocês estão livres, entendeu? Indicação é grátis, indicação é uma coisa tranquila de se fazer. Então, se você ouviu aquele episódio, gostou do episódio, ou ouviu uma piada, alguma coisa aí, achou bacana, indique para aquele amigo. Faça ele rir também, ou chorar, no caso, não sei, né? Dependendo do gosto, né? Mas enfim, indiquem aí, pessoal. Indique aquele episódio que você mais gostou, isso, né? E por aí vai. Assim nós vamos fazendo o MachineCast crescer mais e mais. Isso, indica que o Spider vai fazer um Facebook se a gente tiver X downloads aí, né? É, tipo vou, mas demora. Aquele cara, você pode criar, só não sabe se vai confirmar, né? Pode apertar o botão, ah, não, cancela tudo aí. Criei, mas cancelei. Acho que eu vou inventar uma rede antissocial em vez de uma social. Pessoal do Telegram lá, pessoas do Telegram lá, a maior sensação lá é o Spider no grupo, cara. Nossa senhora, ninguém aguenta ele falando. Nossa, mas... cara, Eu tenho exatamente zero mensagens, né? Zero. Mas eu, Spider, o Facebook é rede social, mas tem muita gente lá que é antissocial, cara. O cara te adiciona, não conversa, não te curte, não faz nada. Ele só quer estar como amigo ali só pra dizer que... como enfeite. Só pra ficar espiando a tua esposa. Eu, hein? Meu Deus. Caraca, caramba. Da onde saiu isso? É um stalker miserável, né, esse daí. O Facebook não tem aquelas coisas adiciona que eu adiciono também? Não tem esquema assim? Tem uma coisa assim. Meu Mas dá Deus, pra te cara. Seguir e aí fica só espiando o que a pessoa faz. Não, cara. Tem que ser amigo. Não, definitivamente não, cara. Levando em consideração que quando o Mark Zuckerberg criou o negócio foi justamente pra humilhar uma menina lá, o brasileiro tá usando o negócio de forma formidável. Certo, então, pessoal. Então, daqui a pouco voltamos para começar o nosso cast, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Come here! Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Pessoal, voltamos e agora finalmente vamos começar a comer os miolos aí. Acho que não, né? Resident Evil já não tinha esse negócio de comer cérebro aí, né? Que o Romero tinha inventado, né? Sim, comia o cara inteiro, né? Eita! Caraca, de que lugar do Brasil você é, Fabrício? Eu sou de São Paulo, cara. Ah, beleza, cara, é só pra saber, porque... Febrini, desculpe, é que o Tim Blue é gaúcho, né, cara? E quando ele ouve uma referência, ele já fica todo eriçado lá. Ué, cara? Que é isso, cara? Da onde tirou esse Spider? Ué, das tuas reações, não sou eu que tô falando. Não, mas... Palavras como comer, dar ou sentar estão descartadas, né? Nossa, O headphone dele chega a tremer na hora que ouve. Ih, viado! É aquele pulse da Sony, né, que vira. Meu Deus do céu, cara, você fica botando coisa na cabeça do cara, o que, que ele vai pensar? Ué, óbvio. Pô, o negócio aqui é Resident Evil, vamos voltar. Eduardo, me diz, Eduardo, por que que nos jogos do Resident Evil e os zumbis atualmente não comem cérebro como os clássicos? Né, cara, é... O povo tá mais burro, é o Facebook, qual é que é? Cara, é daquele caso assim, né, velho? É uma pergunta. Ele me apertou. Oh my God! Edu espanou. Levou um triple. Mas... Agora eu tive meu momento Neilson aqui. Por que, que você tá me apertando? Mas assim, mas vamos raciocinar aqui. Raciocinem comigo aqui. Eu sei que é um pouco mais difícil pro Nilson, mas tenta, Nilson. Vamos lá. Olha só. O crânio é uma das partes mais fortes do corpo humano. Como é que um ser que já está podre, às vezes até anos e meses e sei lá quanto tempo, vai conseguir chegar no miolo do cérebro da pessoa para conseguir comer? Eu posso estar falando uma besteira aqui, mas eu creio que quando o Romero criou os zumbis dele, a ideia dele era justamente aquela que a gente comentou, que era da sinapse nervosa ser a única coisa funcionando. Então, os zumbis tinham aquela ideia de consumir o cérebro pro cérebro deles continuar funcionando. Dava mais ou menos essa ideia nos filmes. Tudo bem. Não, que era esse o sentido, tudo bem. Mas eu quero saber por quê. Aliás, eu quero saber como. O Romero mesmo disse que quando ele começou a esboçar e criar as paradas, ele não tinha um significado específico. Ele queria fazer isso porque ele precisava de alguma coisa que marcasse o zumbi dele, né? Ah. A gente já tinha zumbi em outras coisas. Tipo, a gente tem zumbi que levanta por feitiçaria, desde histórias africanas e coisas do gênero, né? Sim. Tem aquela coisa dos undeads e tal. Até na própria fantasia, né? O Tolkien já mexia com isso e tal. Mas, outros caras. Mas eu te indico o seguinte, ô Febrini. Se tu não ouviu ainda nosso episódio, o Freecast, onde a gente fala só sobre zumbi, a gente fala tudo isso daí lá. Ah, sim, o cara faz jabá dentro do próprio podcast. É tipo isso aí, ataque de oportunidade. Olha aí, lá tem tudo sobre zumbi lá, games, filmes, gibis, HQs, enfim. E aí ele queria destacar os zumbis dele do resto dos zumbis, né, pra ficar marcante. Tanto que os zumbis dele ficaram realmente famosos porque eles falavam cérebro, aquela coisa toda. E ele jogou essa palavra lá, mas ele não, nem ele mesmo sabia por quê, tá ligado? E ficou tão marcante que levanta esse tipo de discussão, né? E isso do cérebro também são só nos primeiros filmes. O Madrugada dos Mortos, por exemplo, já, os zumbis já não comem só o cérebro, já saem dilacerando a pessoa inteira. Como é ter rato. Lembra do ratinho lá, o cara... Ficaram mais violentos também, né? Eles eram meio bobões, assim. Sim. É, já, como um zumbi morto-vivo deveria ser pra mim, né? Quando vou começar a falar do Resident? Agora. Não, mas nós estamos falando de Resident porque é bom falar isso pra separar do Resident Evil, né? Porque no Resident Evil a gente vai tratar de um vírus, né? Que é uma coisa totalmente diferente do que a gente estava acostumado, né? Era sempre esse negócio místico e tal, né? O Resident traz essa coisa do vírus, que é bem legal. Isso. Traz os zumbis como arma biológica, né? Isso. Como na verdade, o zumbi é um efeito colateral do vírus, porque é o que acontece se a pessoa é exposta ao vírus. Porque a arma biológica não é feita nos humanos, né? Os zumbis só porque vazou e aconteceu aquilo ali. Armas biológicas mesmo são os Hunters, são os não, mas elas também são feitas nos humanos. Sim, mas aí é quando criam os Tyrants, no caso. Os mas até eles são efeitos colaterais, na verdade. A pegada é bem aquele negócio clássico de você criar super soldados, tá ligado? Ah, entendi. A pegada da Umbrella sempre foi essa, criar um ser humano avançado, desenvolvido, né? Só que no processo levaram alguns milhões aí. Pois é. Então vamos começar aqui, vamos seguir uma pauta que a gente fez. Olha só, Machine Cast com pauta, quem poderia acreditar nisso, hein? Não é, cara? Então a gente vai fazer, primeiramente, a gente vai fazer um resumo do primeiro jogo, né? Do Resident Evil, porque a gente vai falar só do primeiro jogo. Futuramente, quem sabe, a gente faz aí um segundo, né, Nils? O que tu acha? Você que sabe, você não vai falar do remake também junto com um, não? Não, vou falar só do um. Remake a gente fala talvez num outro programa. Mas enfim, ele pode ser citado em alguns momentos, mas não vamos falar do remake, senão vai ficar grande demais e muito superficial. Então o Eduardo vai fazer pra gente um resumo da história do primeiro jogo e depois a gente vai poder falar mais detalhadamente das coisas sobre o jogo, ok? That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Vai lá, Eduardo. Então, cara, o primeiro jogo começa lá na noite de 24 de julho de 1998, né? Estavam rolando uns... lá nas montanhas Arkley, nos arredores lá de Raccoon City, estavam rolando uma onda de assassinatos lá que tinham características de canibalismo. Aí, para poder investigar esses assassinatos... foi mandado uma unidade do grupo STARS, né, que era a unidade de grupo de elite da polícia de Raccoon City, né, e foi mandado para lá o Bravo Team, que foi mandado, e depois de um tempo eles perderam o contato com a base. Aí o pessoal lá não sabia o que tinha acontecido com o Bravo Team, mandou um segundo time, que foi o Alpha Team, que é o que a gente joga no jogo. Né, quando eles pousaram lá na mansão, eles estavam começando a vasculhar lá os arredores da floresta. Aí um dos membros da equipe, né, o Joseph Frost, encontra uma mão decepada lá no meio do mato. E quando ele toma um susto, um monte de cães, né, surgem lá do meio do mato e começam a atacar eles. O grupo começa desesperado a correr, descer bala, tirar um monte de coisa. O piloto do helicóptero que levou eles, o Brad Vickers, ele é medroso pra cacete. Mete o pé. Não é, cara? Eu ouvi o barulho e falo, eu vou ir embora daqui e tal. Volta aqui, filho da rapariga. Sua mãe tem bigode, ô. Sua mãe lava roupa, tá feita de fora do tanque, seu maldito. Volta aqui, ô, seu safado, cabra cabrum. Aí deixa a galera lá abandonada, né? Ficam quatro membros do Alpha Team, que é o Chris, a Jill, o Barry e o Capitão Wesker, né? Eles ficam lá e começam a correr e tudo. E até que eles vêm no meio da floresta, eles vêm uma mansão e vão lá buscar o abrigo dentro da mansão. Aí é o ponto onde a gente começa a jogar. Sim, cara, desculpa te cortar. Os times do STARS, eles eram muito os trapalhões, né, cara? Não é, velho, nesse primeiro jogo. Né, cara? Cara, o primeiro time que vai, o time B, não fez absolutamente nada. Eles chegaram lá, meu, já começaram a morrer. O Bravo Team, né? É, cara, sim. Mas você tem que levar uma coisa em conta. Eles nunca tinham. Eles como eles são policiais, eles sempre... situações que eles enfrentavam era contra humanos. Não era contra aberrações, coisas criadas, entendeu? Cara, aí, quando eles eram viram... Bop. Eles eram Bop. Eu sei, cara, mas eles eram acostumados a lidar com coisa de polícia mesmo. Não coisa sobre... Coisa de... Coisa de polícia. Não, não é acostumado a lidar por... Eles eram policiais acostumados com coisas rotineiras, coisas normais que aconteciam no dia a dia. Isso é verdade mesmo. Então cara, não tem como você pegar e falar que os caras são trapalhões, porque de um dia pro outro o cara enfrenta o próprio Satanás de frente e o cara vai falar o quê? O cara vai falar, que merda é essa? Realmente, é algo inusitado. Se você parar pra pensar, nós temos o nosso grande Schwarzenegger aí, que nunca tinha enfrentado um alienígena na vida, né? Peraí. Deixa eu bloquear ele aqui, deixa eu tirar esse cara daí, velho. Cara, mas imagino o seguinte também, cara. Eu não vejo um camarada tipo o Capitão Nascimento, por exemplo, do Tropa de Elite, fazendo uma, mesmo numa situação dessa, fazendo umas cagadas daquela, saca, velho? Realmente. Tipo, correr e tropeçar na grama e cair, what? Vocês são tipo... você nunca pegar teve a arma com a mão decepada ali. Saca, velho? Ah, meu Deus do céu. Segue, Edu. Cheio de onda. Então, cara, aí nesse ponto... O Febrino atingiu no íntimo dele. Cara, quando a gente gosta, a gente ama. Eu gosto muito de gente. Nesse ponto aí, a gente começa a jogar. E tem duas histórias um pouco diferentes aí, que pode ser com o Chris ou a Jill. Mas elas têm muitos pontos em comum. Então ela já começa com um dos dois aí encontrando o primeiro membro do Bravo Team dentro da mansão, que é o Kenneth, que tá lá sendo comido por um zumbi, né? Então na hora que chega lá é a primeira ceninha que aparece, a primeira vez que mostra um zumbi no jogo e tal, dá uma CGzinha bacana e tudo. Aí você vai lá, mata os zumbis e tal, começa a investigar a mansão. Quando você volta pro hall de entrada, você vê que todos os outros personagens sumiram. Você tá sozinho ali na mansão, até onde você sabe. Você começa a investigar. Quando você tá jogando com o Chris, você encontra mais uma sobrevivente do Bravo Team dentro da mansão, que é a Rebecca Chambers. Se você estiver jogando com a Jill, ela não aparece. Aí, só uma coisa. Tem uma coisa bem massa, né, Edu? Que o Resident permitia você fazer, que era escolher um dos personagens, né? Tipo, fazer histórias paralelas com eles, né? Isso, cara. E a dificuldade é diferente com cada personagem. Exatamente. Tipo, é mais fácil, com Chris é tudo mais difícil, mais complicado. A questão é que no Resident Evil 1 não tinha história paralela, o Spider. Não, o que eu falo paralela não. Tipo, você jogava com um e depois você fazia o outro, mas você via a história de outra perspectiva, né? Se você joga com a Jill e vai... Né? Exatamente, é isso que eu quero dizer, entendeu? Sim. Só na história da Jill que você pode comer um sanduíche de Jill. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Ai, meu Deus. O maneiro que a dificuldade era muito inteligente no Resident, né? A gente tava acostumado com joguinhos muito comuns aí, tipo, tem uma barrinha de sangue, e aí o outro personagem tem uma barrinha menor, aquela coisa toda. A dificuldade do Resident vinha muito na resistência, né? Tipo, o Chris era muito mais resistente do que a Jill, né, mano? O Chris é um monstro, né? Inclusive nesses novos aí, ele é um cara gigantesco. Então ele aguentava mais porrada, né? A Jill tomava umas duas, três porradinhas e já tava mancando, assim. Era bem legal, era uma coisa... Mancando, tu é muito bonzinho, porque morria. Verdade. Ou duas mordidas, pá, deu. Joe Eras. Tinha um inventário também, aí, né? Então... O inventário dela era maior e tal. Ela tinha lockpick pra abrir todas as portinhas e tal. Exatamente. Agora me diz uma coisa: se ela era especialista em mecânica e toda essa parte de fechaduras, essas coisas, por que que era o Barry que tava com a lockpick? Ah, pra dar alguma função pra ele no jogo, cara. Ah, tá certo, porque é só pra isso, né? O Barry só aparece no jogo pra dar o lockpick a Jill. Muito bom. Ó, toquei. Não, ele também aparece. Não é isso que eu tô dizendo, né, Nilson? O Nilson se magoa, cara. Ele tá chateado. Vai lá, Edu, vamos terminar o resumo. Então, cara, aí a galera vai lá, vai explorando a mansão e tudo, e finalmente descobre o que, que aconteceu. Que, na verdade, rolou um acidente com um agente mutagênico biológico, denominado de T-Vírus. Né? Ali era um laboratório de um centro de pesquisas chamado Umbrella, e rolou esse acidente lá, a galera dentro da mansão lá foi infectada e se tornou zumbi. Né? Aí você tem acesso lá a partes fora da mansão, você vai até o laboratório e tudo mais, e você descobre que o Capitão Wesker, né, que é o capitão do time Alpha e tudo, na verdade era um agente infiltrado da Umbrella que estava levando os Stars para dentro da mansão para fazer uma espécie de teste com as armas biológicas. Olha e só, também pra... ou seja, era um filho da puta. Era um baita de um filho da puta, velho. Tá vendo como a equipe brava era uma bosta? Nem conseguiram nem chegar na mansão. Não é, cara? Aí... Equipe Bravo, ele bosta isso, então. Não, a maioria chegou na mansão, só que morreu, né, cara? É verdade, né? Chegou os pedaços. Menos a Rebeca. A Rebeca ficou escondida dentro de uma salinha com uma latinha de spray na mão. É porque nesse jogo é, né? Nesse jogo. Nesse jogo é, Aí, então, quando a gente descobre, né, que o Wesker é o vilão de toda a história, ele liberta... Eu só não entendo por que o Eduardo tá todo esse tempo falando o nome do cara errado. É Albert ou Oscar, não é? Nossa, Oscar, velho. Aí então a gente descobre que o Alberto Oscar e ele liberta lá a arma biológica suprema lá que tava na mansão, que é o Tyrant T-02. Né, que era um humanoide criado lá por exposição ao T-Vírus por longo prazo e um monte de parafernálias lá. Sim. Aí rola uma luta lá contra o Tyrant, como já vira marca registrada na franquia, uma bazuca cai no momento final da luta, você dá um tirão de bazuca, explode o bichão. Pega... É o Barry que joga, não é? Acho que é o Barry que joga. Não, é o Brad. É o Brad. O Brad? Ah, verdade. Porque o Barry e o Chris, ou no caso, se tu tá jogando com a Jill, né, supunhetamos que esteja jogando com a Jill, o Barry e o Chris estão lá embaixo atrasando o bicho, né? Ah, é verdade, porque o Brad, ele fica com remorso, né, que ele sai ele fora e depois ele volta, é verdade. O Wesker liga o negócio de autodetonação do laboratório, então você tem que detonar o Tyrant, salvar os outros dois membros, né, com o Chris, a Jill e a Rebecca. Aí você vai lá, salva os dois membros, o Brad aparece, fala, toma aqui, joga lá o bazucão, né, você dá um tirambaço no Tyrant, pega o helicóptero, vai embora e tem aquele finalzinho feliz ali, ó, todo mundo se fora. E aí a galera segue lá no helicóptero, né, tem o finalzinho do jogo, que é... Pro jogo em si, é um finalzinho meio xoxo. Mas né? É um finalzinho bem xoxo, mas cara. Mas virou padrão, né? Tem quatro zeramentos diferentes, tem quatro finais diferentes. Não, né? São oito, mas com quatro com cada personagem, entendeu? São oito, sim, quatro. Pois é, então não é quatro, então são oito. Então, mas eu tô falando de cada personagem. Neilson então, tá muito nervoso hoje. Vocês mexeram com o jogo errado. Personagem. Mas são três finais pra cada personagem. Se só for não são pra falar de receber. São quatro, Edu. Uai, se não salvar ninguém, se salvar um. Ah, que você pode salvar um ou outro. Isso, os dois juntos ou nenhum. É verdade. Então são quatro. Na verdade, são sete, porque um repete, né? Porque daí tu tá salvando o mesmo número de... os mesmos personagens, daí só repete a cena. Enfim. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Certo, Edu, feito esse baita resumo aí, muito bom, né? Onde a gente já destrinchou toda a história do jogo, que é legal, não é o nosso foco aqui, porque, pessoal, se nós fôssemos falar de todas as questões da história, do vírus, dos cientistas, é algo interminável. Não, tem que ser muitos podcasts só do primeiro jogo, hein? Só pro primeiro jogo, porque... A história do Resident Evil hoje ela é considerada uma mitologia completa. Uma mitologia, porque existem nos files e coisas... documentos de até 1800 lá do progenitor, né, o Febrini? Sim, sim, cara, tem coisa pra caramba. Quando você joga o Resident 4, você pega muita referência disso. Muita, muita, muita. É muita coisinha. E o pessoal isso é uma das coisas que o jogo se destacou, né? Sim. Porque tem gente que gosta muito do jogo em si, mas tem muita gente que curte história. Bastante a história, né? Isso mesmo, o Spider. E outra coisa, quem quiser saber coisas com muito detalhes, já, né, como a gente falou aí no cast dos zumbis, tem lá os livros do Resident Evil. O primeiro é recomendadíssimo pra quem quiser saber com muitos detalhes aí. O que acontece lá, até a parte deles ir pra mansão, coisa bem interessante, é muito legal. Vocês vão aprender bastante sobre os personagens em si, bem mais do que no jogo até. Com certeza. Então, pessoal, eu quero saber o seguinte, vamos àquele nosso quadro padrão, né, de quando a gente fala de algo que a gente gosta muito, é de como a gente conheceu essa obra-prima que, né, é Resident Evil. Só, Eduardo, eu queria antes da gente começar essa parte, citar o seguinte. Neilson. Oi. Quem foi que criou Resident Evil, cara, essa obra-prima? Shinji Mikami, é claro, né? Mestre, né? Claro, cara, eu tinha vindo de Golf Troop. Olha só, isso que o Neilson falou, eu descobri esses dias, me explodiu a cabeça, cara. Fala. Golf Troop. Cara, tá explodindo a minha cabeça aqui agora. Não sabia, Neilson? Não sabia. Não sabia? Cara. Não sabia, velho. Ele não também sabia. Fez outro, Eduardo, Aladdin. Mas o todos ou de um console específico? Ele fez o Aladdin de Super Nintendo. Massa, cara. Muito foda. Explodiu minha cabeça esses dias, eu fiquei sabendo disso e explodiu minha cabeça. Porra, Golf Troop e Resident Evil. Porra! Cara, eu tenho orgulho de poder falar que eu tenho aqui o Golf Troop de Super Nintendo aqui. Olha, ó. Caraca, olha. Isso, ah, hein? Tá ficando padrão, hein? Respecte mais nove. Gostei. Só Nilson. Fala, Nilson. Eu também tenho. É nóis, Nils. É isso aí, Nils. Olha só. Eu tinha, não tem mais. Mas o Eduardo, eu não sei se tu sabe, ou o pessoal aqui sabe, que o Resident Evil 1, ele foi criado porque ele iria ser um remake do Sweet Home, né? Que é um joguinho de RPG lá, se não me engano, era do NES ou do Super NES. É do NES. Isso. Que não é do NES, o Spider, porque é japonês, então é o Famicom. Eu acertei! Você visse a minha cara agora. Eu acho que ele só saiu do Japão, então. Imagina a cara do Spider, aquela cara de Saitama, saca? Ele era pra ser um remake desse jogo, daí, né, resolveram criar essa identidade própria do Resident. E Resident seria, o Biohazard seria, no caso, cara, ele seria um jogo em primeira pessoa. Aí o Shinji Mikami falou, não vai dar certo, não. Aí ele pegou e botou em terceira pessoa. Oh. Ficou bem melhor, cara. O cara sabia, né? Sabia, porque a gente tem exemplos aí, por exemplo, no Resident Evil Codex Verônica, né, que tem um modo lá em primeira pessoa, que é uma bosta, né, gente? Porcaria. Mas é bom que eles colocaram isso lá justamente pra comprovar isso, né? É. Que muita gente na época lembra do, por que não é em primeira pessoa? Porque seria muito mais legal e não sei. Que... Não é. Não é. Aí a prova. não é. Mas eu quero saber primeiramente aí do nosso querido convidado, né? O Febrini. Febrini, me diz o seguinte, cara. Como foi que tu conheceu Resident Evil, cara? Antes de tudo, os nossos ouvintes aqui têm interesse em saber a tua idade. Porque é o seguinte, não sei se tu sabe, pra participar do MachineCast tem que ter uma idade padrão aí que a gente só vai revelar depois que tu dizer a tua idade. Eu acho que eu vou ser moleque aqui então, no meio da galera. Vamos ver. Eu tenho 28. E aí, Nilson, o que tu acha? Um guri. Novinho, tá, cara. Jogou quando criança, né? O Resident Evil, né? Joguei, eu tinha acho que uns 13 anos, mais ou menos. Quando ele ganhou o DVD, ele achou que era disco pra jogar Frisbee, sabe? Não era nem DVD na época, era um CD. Era CD, né? PlayStation. Você lembra? Você lembra o ano certinho que você jogou Resident Evil primeiro? Cara, o ano certinho, eu acho que eu não vou lembrar, mas foi ali. 99. Por volta de 98, 99. Nossa! Mas, meu, foi. Você já tava. Já tinha zerado Resident 3 e fica partindo pro Código Verônica. O 1 saiu em 96, pô, tá bom. Eu joguei 2 anos depois. Olha aí. Cara, suponho, eu lembro até hoje. Febrino, pelo que eu te conheço, suponha que tu tenha jogado na locadora, correto? Não, cara. Não foi. Mano, foi uma loucura. Aí, cara, a história do Resident foi uma loucura. Olha aí, vamos minha ver. Mãe comprou pra mim na feira, como eu falei, né? Ela comprava jogos de Play 1 pra mim na feira e tal. Tinha aquela, sei lá, 2x10, umas paradas assim. E aí eu falei, mãe, compra um jogo lá pra mim, que eu tava sem jogo, né? Sem jogo a gente sabe como é que é no Play 1, né? Significa que você tem 200 jogos que você não terminou ainda, mas você quer mais um. É que nem mulher com sapato, né? É, exatamente. Minha mãe comprou pra mim o Resident, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E ela entregou pra mim, eu olhei aquela capa, aquele maluco com aquela cara bizarra, aquela arma. Eu falei, que porra de jogo é esse? Vamos jogar, né? E quando eu coloquei, imaginei um moleque, cara. Eu comecei a jogar, eu falei, meu Deus do céu, que medo, né? Sozinho, de noite. Só que eu comecei a me apaixonar pela parada, mano. Eu comecei a achar maravilhoso, que eu falei, meu, dá medo, dá. Mas eu nunca vi um jogo assim na minha vida. O jeito do cara andar já me chamou muita atenção, né? Que a gente tinha que pôr pra cima, não sei se vocês lembram, né? Você colocava pra cima e o cara ia pra frente. Eu achei aquele bagulho fantástico. O cenário também era muito legal, né? Como o cenário era meio estático, ele era muito bonito, assim, porque os caras não, desenhavam. Era tudo. Meio estático, ele era estático e meio. É. Cara, eu fui jogando, fui me apaixonando. Eu não entendia nada da história, obviamente, né? O bagulho acho que era o Biohazard ainda. Olha tudo aí. Japonês, tudo cagado, mas putz, eu adorava, cara. Eu fui jogar. Pior versão, eu digo assim, pior em medo, né? Porque o Biohazard tinha abertura original, não era a cortada americana. Você pegou Biohazard depois de 2 anos, cara? É, cara, eu acho que foi o Biohazard mesmo, porque eu lembro que tinha um esquema que você corria no bolinha ou corria no X. E os meus amigos. É o X. É o X, né? Os meus amigos corriam no botão e eu corria no outro. E eu falei, pô, tá errado isso, né? Aí eu fui ver e, tipo, era o mesmo jogo e tal. Só que tem essas coisas que ele falou aí, que eu até achei estranho. Lembra naquele primeiro encontro com o zumbi, que ele tá meio comendo um cara assim de costas e aparece aquela ceninha e ele olha pra você por cima do ombro? Uhum. Cara, nessa versão que eu peguei, caiu uma cabeça isso. No chão. Exatamente, isso, por isso que eu disse que ela era pior. Ela era pior porque dava mais medo ainda. É, no dos meus amigos não tinha. E aí, quando era Resident Evil. É, e quando eu vi, eu falei, nossa, cara, não tô entendendo nada, eu moleque. E isso era interessante, que criava uma mística em torno do jogo. Você já era uma criança, você já tava morrendo de medo do jogo, o jogo era todo maluco, cada controle corria de um jeito, tinha uma cena em um, não tinha no outro, você ia ficando com mais medo ainda, tá ligado? Você fala, que porra de jogo é esse? Mas deixa eu te perguntar, você não frequentava locadora não, cara? Nessa época não, na época do Play 1 era mais CD. A época da locadora foi quando eu tinha meus 10, 8, que era mais Master. Cara, né? Era Playboy, já ganhou um Play 1 naquela época. Não, Febrini não era Playboy não, cara. Playboy não, cara, o bagulho era louco, é porque a gente trabalhava pra caramba mesmo. Febrini era nível Nilson e Team Blue, Nilson, te garanto. É, eu trabalhava com meu tio, cara. Eu comecei a trabalhar com meu tio, acho que eu tinha uns 11 anos de idade. Meu sortudo, fazia... então. Vou falar que você é sortudo. Meu tio fazia adesivo, né? No fundo da casa da minha avó. Era, tipo, tudo cagado. Imprimia na mão lá. Era mó zona da porra. E eu fui lá ajudar. E ele me dava uma grana. E eu fiquei mó cara juntando dinheiro. Assim, fiquei uns 3 anos juntando, tá ligado? E daqui a pouco, a hora que eu olhei, falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer com tanto dinheiro? Pra mim, uma criança, né, cara? Sim. 300 reais, 200 reais, pô, era uma fortuna. Eu comprei o Play, mas, putz, era muito bom, cara. Resident marcou demais por conta disso, né? Acho que a maioria das pessoas que jogaram quando eram mais novos aí vão se identificar com a coisa de ter medo e querer continuar, né? Você fala, mano, eu tenho que jogar. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Bom, então, Eduardo. Fala aí, Eduardo. Como foi que tu conheceste Resident Evil? Então, cara, eu também conheci, foi o Biohazard antes do Resident, né? Joguei a versão japonesa primeiro. Eu tinha o Play 1 também, na época que o jogo saiu. Olha aí, Nilson. Mas, cara, o meu Play 1 foi suado pra poder conseguir. Tive que desfazer do meu Super Nintendo com todos os meus cartuchos. Ah, é? Ah, que baita sacrifício. Ah, loucura. Você fez uma loucura, porque hoje em dia o Play 1 você acha por 120 ao 2. Ah, mas naquela época, né, velho, você criança, sem empolgado em querer jogar o que todo mundo estava jogando. E você queria, ir pra próxima geração, né, Edu? É, você queria ir pra próxima geração. Era top, né, cara? O Play 1 era top, né, cara? E na época já era febre, cara, saca? E você, tipo assim, já tinha um bom tempo que não saía nada pra Super Nintendo. E o Resident, tipo assim, não tinha um ano que eu tava com o meu Play 1 quando o jogo saiu. Então, foi, tipo, comprei logo praticamente junto com o jogo. Então, eu fui na locadora, era piolinho da locadora, né? Toda semana eu tava lá. Então, eu tinha ido numa sexta-feira pra pegar lá uns jogos pra devolver na segunda, como era o hábito, né? E tava lá, velho, uma galera jogando um jogo de zumbi. Aí, eu vi justamente a cena que tava o pessoal jogando com a Jill. Aquela cena que você passa pelo corredor e que o cachorro pula da vidraça pela primeira vez. Nossa, que inferno, cara. E tava todo mundo assim, velho, o locador em silêncio, olhando a galera jogando assim, saca? E o negócio dava um susto pra todo mundo. Ah! Tava aquele susto junto assim. Eu falei, nossa, que jogo louco, isso é velho. Bom demais, né, cara? É, e eu era fã de coisa de terror, velho. Tipo, passava cagaço pra caralho. Não conseguia dormir de noite. Acordava de noite chamando meu pai e minha mãe. Mas não parava de jogar. Mas não parava de jogar. Não parava de ver filme de terror nem nada, velho. E peguei o jogo pra jogar. Tipo, moleque, não entendia porra nenhuma daqueles monte de coisa japonesa aparecendo na tela, mas o que importava era jogar. Uhum. Então você já pegava o personagem, uma coisinha ou outra de inglês, você sabia assemelhar dos jogos que você já jogava de antes. Mas o que adiantava tu saber inglês se o jogo era japonês, porra? Algumas coisinhas estavam em inglês, por exemplo, quando você escolheu o personagem... O Easy e o Hard no personagem aparecia em inglês. Ah, isso faz uma baita diferença. Faz uma baita diferença. Entendeu a história porque... toda do jogo agora. Ué. Porque o que acontece? Todo mundo queria jogar com o Chris porque o Chris era o cara, saca? Era o homem, não sei o que e tal. Mas eu não, velho. Eu falei, pô, vou jogar com a Jill porque a Jill é fácil, saca? Vamos lá, eu já não entendo porra nenhuma, vamos jogar. Cara, cada susto que eu tomava... E eu só pegava pra jogar essa porra de noite. Aí chegava final de semana e um amigo meu lá pra casa, a gente começava a jogar o Resident, e cara, a gente passava a noite inteira jogando e cada coisinha era um susto, saca? A gente não foi muito longe no jogo não, na hora que chegou no enigma do quadro, a gente travou, não conseguiu ir mais porque não tinha como entender o que tinha que fazer ali. A gente até chegou a bolar, deve ter que apertar em sequência, a gente ficou anotando num papel... Tipo, quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, 5, 6, 7, pá. Ficou anotando no papel quantos corvos picavam vocês. Não, a gente anotava, tipo, tem tantos quadros. A gente ia anotando as sequências no papel, saca? Fazendo aquele negócio de probabilidades. A gente ficou um final de semana inteiro tentando. A gente deve ter chegado perto de fazer a certa. E tipo assim, ah, velho, não deve ser nada disso e tal, e desistimos. Eu demorei tempão também, ninguém me ensinou não, mas eu demorei um tempão pra fazer, mas eu fiz, entendeu? É porque o Resident tem uma coisa muito foda do jogo, que é a atmosfera, né? E a atmosfera, ela acaba com você, né, cara? Pelo menos sim, a primeira vez, cara, que você joga, né, você tá naquele desespero do caralho, que você fala, mano, vai encher de zumbi daqui a pouco, né? Às vezes não, velho, vai acontecer nada, só que você tá em choque. E os corvos ali, na sua cabeça, você já fica, meu Deus, velho, eu não posso fazer barulho, não posso dar um tiro, não posso fazer um negócio errado. Aí você erra o negócio, os corvos começam a voar, você tem que sair correndo do lugar. Ou, nossa, rapaz, era um jogo que dava cagaço. E realmente, essa parte dos quadros é que eu fiquei muito tempo trancado e, olha, lembro de todas as vezes que eu tinha que jogar, eu não lembrava a porra da sequência porque eu não sabia a lógica. Eu só memorizei e fazia. Quando eu esquecia, eu não sabia a lógica do tem do menor para o maior e assim sucessivamente. Só bem depois. A força do cagaço é maior que qualquer coisa, né, cara? That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Quando veio um final de semana inteiro você fazendo a mesma coisa, travado no jogo ali e tal. Até o ponto que você pensa, pô, o jogo é ruim. Não vale a pena jogar. Tipo, porque tem coisa impossível de você fazer. E tu não, aí você nunca encosta, pensou, né, em procurar, Eduardo? No YouTube, Eduardo? Não é, nessa época YouTube, não existia YouTube, velho. O negócio era esse. Será que encostava o jogo? Ele falava, essa porra aqui não funciona. Esse é. ficava uma semana sem jogar. Aí daqui a pouco você passava na frente da banca de jornal, você via uma revista lá, detonada. Justamente. Você falava, puta, é aqui mesmo. Ah, isso, aí você começava, velho. Você sentava pra jogar com a revista aberta no colo, você ia olhando pra revista e mexendo no controle. Exatamente. Aí você olhava na tela pra ver se fez certo e continuava lendo. Isso é uma vergonha, hein, você estar falando isso, porque o pessoal de hoje em dia não faz esse tipo de coisa, ficar procurando como é que faz. Hoje em dia tem seta até na capa do jogo, pô. Você tem muito disso também. Hoje em dia o jogo te indica onde você tem que ir, onde está o objetivo, onde está a missão extra. Indica o jogo, aparece uma flechinha piscando assim, iniciar o jogo. Só falta sair uma voz do controle dizendo assim, aperte aqui. Os jogos de antigamente só te davam uma instrução. Press Start Button. Exato. Mais nada. Saca, você apertou Start pra começar. Exatamente. O jogo, se vira, fi. Hoje o Dark Souls é o que a gente tem mais perto do que tinha antigamente, que não te ensina nada, mas o resto, velho, tá tudo cheio de seta. Olha aí. É, ué. Então foi assim, Eduardo? Então, aí foi assim, cara. Aí depois, quando um tempinho, né, igual o pessoal já comentou aí, saiu a revista do jogo, aí que a gente foi pegar o jogo mesmo e desembolar o negócio até o final. Essa tá vendo aí? Essa, tá vendo, revista, gente... essa revista eu nunca vi, mas o xerox dela rolou solto. É. Tá vendo aí? Vocês são penosos, zerou com revista, sai daí, bicho. Mas tu não pode querer comparar a gente contigo, né, Nilson? Não. Olha Nilson, você é o... Eu não zerei com revista, não, também, tá? Olha aí, olha aí. Olha aí. Mas você é o Spider, cara. É? Faz mais que a tua obrigação. Ó. Eu e Spider somos locadora, você sabe, né? Dos fodão da padaria, né? Olha aí, raiz, são raiz. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Deixa eu falar como é que eu conheci o jogo. Tem mais alguma coisa aí, Edu, pra complementar? Não, não. É isso aí, já, acho que eu já falei muito. Beleza. Deixa a nostalgia, eu, então. Né, cara? Nostalgia prende a gente no assunto e vai conversando 2 dias e não para. É, cara. Se deixar, eu vou até amanhã. Se deixar, dura o mesmo tempo que o Edu pra desvendar o quadro lá. Nossa, velho. Essa veio na velocidade da luz. Essa foi boa. Então é o seguinte, gente. Eu não tinha, obviamente, PlayStation. Quando ele foi lançado, eu demorei um tempo pra conseguir comprar um. Eu já era adolescente, eu tinha 16 anos quando o Resident Evil foi lançado aqui no Brasil, pelo menos veio pro Brasil. E eu era rato de locadora, então lá na locadora, vendo os PlayStation, na época a gente jogava Street Fighter Alpha 2, se não me engano, já. E lá tinha o... Daqui a pouco eu vi um cara ali andando por uma sala ali, que era o saguão, né? E, porra, que jogo é esse? Eu perguntei ao cara, isso aí é o Resident Evil, porque lá na locadora onde eu jogava, a versão era Resident Evil. Era a versão americana, toda picotada. Mas pra gente, não, a gente não fazia ideia que tinha japonesa, pelo menos aqui. Então, até que eu, vamos jogar. Joguei uma vez na locadora e coisa e tal, e sempre que alguém novo ia jogar, novo no jogo, né, não na locadora, sempre que alguém ia jogar o jogo pela primeira vez, cercava a televisão daquela pessoa, não porque eles queriam ver jogando, mas porque acontecia alguma coisa que todo mundo queria ver a reação da pessoa, que é, justamente, como o Eduardo falou, o cachorro maldito, filha da puta do cachorro pulando a janela. E daí o cara dá aquele pulo da cadeira e todo mundo fica rindo. Ótimo, eu acho que todo locador daquela época fez isso aqui, também exatamente, fez isso. Exatamente. Lá na minha cidade também era desse jeito, cara. Aí eu pensei, porra, esse jogo é foda, todo mundo aqui na volta, todo mundo quer ver, papapá. E aí eu andando ali de boa, ali no corredor, daqui a pouco fica a puta do cachorro, pula a janela e eu, puta que pariu, e eu meio que perdi o controle da mão. E aí o meu amigo que tava do lado, corre, eu... Saí correndo em frente pra fugir do cachorro. Daqui a pouco pula outro cachorro da outra janela. Puta que pariu. Ó, tá explicado que os caras ficavam em volta, né? Que quando eu caísse, eles pegavam e começavam a jogar. E era tudo bagulho, brincadeira. E aí tá, aí saí do corredor e coisa e tal. E o pessoal, mas tem bala, tem isso, tem aquilo. Eu, tem que matar. Eu não vou entrar lá. E não entrei, né, pra matar o cachorro. Pelo menos eu não me lembro de ter entrado ali. E foi foda, e aí o que aconteceu? Esse jogo virou febre, todo mundo queria jogar, e o cara lá da locadora alugava o videogame, se a pessoa quisesse alugar, ele alugava o aparelho pra pessoa, aos finais de semana, durante a noite, no caso, ele ficava com a locadora aberta durante o dia, tu pegava a tarde de sábado e entregava segunda à tarde. E aí, eu e os meus amigos alugávamos, junto com... A gente alugava sempre 3 jogos, se não me engano. Era Resident Evil 2, Resident Evil, Tekken 2, e eu não tenho certeza se era Street Fighter Alpha 2 ou se era Gran Turismo. Não lembro agora. Enfim, sei que era só jogo clássico, né, cara? Mas a gente ficava a madrugada toda jogando Resident Evil, cara. Era muito legal, muito legal. E cada cagaço, a gente não sabia o que tinha que fazer, coitado. Esse não, na época não tinha o Xerox ainda da revista. Não tava rolando ainda. Não tinha rolado. Mas era muito, muito legal, cara. Mas a gente, a maioria das vezes, a gente ficava trancado nos quadros. Aí a gente desligava e ia jogava com o Chris... Bom, de repente com ele não tem essa parte, não sei o quê. E realmente demora bem mais pra te ter que ir pra parte dos quadros ali com o Chris. Porque ele tem que pegar mais coisa. Representa que é mais tarde porque ele tem mais coisa pra pegar. Tem mais o... Como é que é, Nils? Quando a gente tem que ir e voltar do lugar mesmo? Backtrack. Isso, backtrack. Muito mais backtrack, então... Foda, né? Mas foi assim, eu conheci Resident Evil na locadora, e só muitos anos, eu acho que uns 3 anos depois, já quando saiu a versão do DualShock do Resident Evil 2, que alguém, por acaso, conseguiu a versão Biohazard do japonês. Que, diga-se de passagem, o Nils, quem jogava Biohazard era leitinho com pera já daquela época. Porque o Biohazard mirava sozinho, e o Resident Evil 2 não. O Resident Evil não tinha mira automática. Alguém lembra disso? Não, né? Ninguém lembra. Eu não lembrava disso. Ah, pois é. Eu lembro que mirava no voador, era bem mais fácil. Mas isso era do jogo, cara. Isso já era do jogo, não, entendeu? No Biohazard, no Resident Evil, não tinha isso. Não tinha como tirar, isso aí já era do jogo. Tinha como tirar no... E quando no Option, no Option tinha como tirar, né? Isso, nos Options tinha como tirar. Tinha. Deu até uma desanimada, né? É, quem é o penúltimo agora? Eu ia falar um negócio isso aqui, mas eu deixo pra falar quando eu tiver minha vida. Beleza, beleza. Deixa abaixo. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Então, Spider, eu quero saber de ti agora, cara. Como é que tu conheceste Resident Evil ou Biohazard, diga-se de passagem? Então, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu... E agora eu sei que eu vou ouvir um rico, playboy e tudo mais do Nils de novo, mas enfim. Que isso? Só fala isso zoando. Eu sei, meu amigo, mentira. Mas eu vim economizando dinheiro um tempão já. É, como eu trabalhava muito cedo e tudo mais, eu vim economizando há um tempão também. E quando saiu o PlayStation, tipo, logo no começo, assim, eu viajei para o Paraguai para comprar meu PlayStation. Então eu joguei muito jogo do começo da geração, você assim. Você viajou para o Paraguai para comprar o PlayStation? Viajei, cara. Aí você quer curtir. Chama de mesmo, aí não tem jeito não. Mas o Nilson, sabe por que eu viajei? Porque se comprasse o PlayStation aqui, era bem mais caro, cara. Ah, mas isso até... Era mais barato eu viajar pra lá, pagar a passagem, comprar a parada, voltar, isso aí é bem mais barato ainda. Mas Spider, você comprou em dólar? Hoje, Spider. Que é? Mas isso é até hoje. É, não sei se até hoje, cara, porque tem situações que não vale a pena mais sair, né, cara? Mas, enfim, eu comprei em dólar, cara. Eu fui guardando dinheiro, comprei dólar, cheguei lá com dólar pra comprar, cara. Olha aí. Fui eu e mais 2 amigos ainda, cara. Foi uma aventura. Que nossa chique. Senhora, é isso. Então, viu, rapaz? Então eu joguei... Aí, cara. Então eu joguei bastante coisa no começo. E Resident é mais ou menos do começo da geração ali. Então, cara, foi assim, bem no sentimento, o jogo tava na locadora... era a versão em inglês já, não via a japonesa, eu fui ver bem depois. E tava ali no locador e tal, cara, marcando. Eu falei, pô, esse jogo aqui eu não joguei ainda, vamos ver qual é. Levei pra casa, cara. E assim, eu nunca gostei muito de zumbi, né? Então, eu falei isso, acho, no freecast de zumbi. Mas eu nunca falou, gostei. Falou, cara, olha só, não sabia disso aí, esse negócio, não gostava de zumbi. E aí participou do cast de zumbi. É, cara, mas eu sou um cara que você sabe que eu... Né, cara? Eu queria só marcar presença. Olha só, não, cara, eu sou um cara que ajuda o MachineCast, tá vendo, cara, velho? Olha, entendeu? Só. Sou um cara que ajuda o MachineCast, cara. É falso. É o amigão da vizinhança. Não, mas assim, não é que eu não gosto, Zambi. Nunca gostei muito, entendeu? Não, é muito. Nunca me chamou muita atenção. Ah, entendi. E aí, cara, foi assim que eu conheci. Eu levei, loguei, coloquei no PlayStation lá. No meu PlayStation, né? Isso. É, no meu. E, pô, diversão na certa, cara. Eu gostei muito do jogo, porque o jogo era inovador pra aquela época. A abertura era legal. O esquema da mansão era divertido. O zumbi no começo, você não esperava ele aparecer, assim, era legal também. E até mal. Isso é monstro! Então foi assim, cara. Foi assim que conheci. E assim que eu fui jogando, um final de semana, acho que um final de semana ou dois, se eu não me engano, eu terminei o jogo, uma coisa assim. Olha aí, olha aí. Não sei se na primeira ou na segunda locação eu terminei, não lembro exatamente. Nossa, eu levei muito tempo pra terminar, mas enfim. Eu dependia de horário, né? Não tinha o jogo disponível. Desculpa aí. Desculpa aí. Ah, mas também, né? Você concorria com Gran Turismo, Street Fighter e Tekken. Porra, era foda também, né, cara? Pô. É foda, é foda. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Mas e aí, Nils? Finalmente chegou a tua vez, cara. Conta pra gente como foi que tu conheceu Resident Evil. Bom, cara, eu conheci Resident Evil na locadora. E foi logo quando saiu, não existia Resident Evil. Só existia Biohazard, mais nada. Só existia Biohazard, cara. Só tinha Biohazard. Por isso que eu te disse que eu ia falar. Não existia o Resident Evil. Porque o dono da locadora, ele fazia igual o Spider. Ele ia muito no Paraguai pra comprar jogos e os videogames. E de lá ele trazia 100, 200 jogos de uma vez só. É, jogo pirata, né? Que já prensado, ele já trazia de uma vez só os jogos, cara. E pra ele ficava em conta, né? E ele trouxe, e foi justamente, eu joguei em 96, aí eu tinha acabado de chegar do colégio, cara, aí igual você falou, tinha aquele monte de gente em volta, assim, cara, sempre tinha, assim, um monte de gente, assim, umas 3, 4 pessoas assistindo alguém jogando, mas era difícil você ver, assim, muita gente vendo assistir. Eu olhei assim e falei, caramba, esse jogo aí deve ser doido, tem muita gente assistindo. Peguei e fiquei olhando um pouco, né, cara? Aí fiquei vendo os caras lá e tomei aquele susto clássico do cachorro lá, né? Todo mundo tomou. Aí, rapaz, uma hora eu falei bem assim, vou jogar essa bagaça, cara. Peguei, botei meia hora. Rapaz, é nisso meia que ninguém tocou. Meia hora ou 6 cacetinhos, 6 pães, né? Eu botei meia hora, aí eu botei 30 minutos. Só que teve uma coisa que nenhum de vocês falaram. É, cara... Pra aprender a controlar o jogo, foi uma merda. Porque não assim, ninguém... Eu não sei vocês, mas... Naquela época não tinha jogo com estilo de estilo de jogabilidade do Resident Evil, cara. De pra cima, andar pra frente, pra trás, ser pra baixo, esquerda, direita. O 3D era uma coisa meio nova, né, Nilson? Também. É, naquela época, em 96... É, em 96 eu jogava muito Super Nintendo, mas quando saiu o PlayStation, eu ficava jogando muito também. Só que aí que aconteceu, aí eu fico, cara, eu acho que eu fiquei quando tava quase terminando a meia hora, que eu aprendi a pegar o controle. Aí quando... Caraca! Faltou uns 10 minutos ali pra acabar. A Jill ficou aí sem roupa de tanto arrastar na parede, tá ligado? Se vocês falaram que pegaram rápido, não, é mentira, cara. Não. Era isso mesmo. Todo mundo, quem nunca arrastou os braços na parede da Resident Evil, não jogou Resident Evil. E juntava aquela parada que a gente tava conversando do desespero, né? Então isso. Quando aparecia o zumbi, mano, você botava pro lado na hora, e a bicha ficava rodando, você corre, porra, ela rodando. Isso mesmo. Como eu jogava com memory card da locadora, eu jogava assim, eu jogava de meia hora, eu zerei de meia hora, e eu zerei o Biohazard, eu zerei o Biohazard mesmo, inclusive nesse jogo teve um cara que jogava mais tempo, ele botava 3, 4 horas, e ele ficou agarrado também no plus dos quadros, e ali eu fiquei tentando ajudar ele, e aí... Até uma hora, acho que nós ficamos uns 2 meses, cara, pra conseguir. Caraca! Pra conseguir passar. Até que um amigo nosso pegou e chegou e deu uma dica assim, pô. Eu acho que eu já sei o que que é, cara. Aí ele falou que acho, mas o acho dele foi o certo. Aí a gente foi de primeira conseguir. Eu falei, cara, você é muito cagão, velho. A gente ficou aqui um tempão. É, acho que é por isso que os caras de locadora optavam pelo Resident em jogos assim, né? E porque tipo... você ganha muito dinheiro, né, cara? O nego demora pra salvar e tal. E tipo na época, cara, não, como eu te falei, vocês, em 96, não tinha o Resident Evil ainda. Aí, Resident Evil... Aqui, tipo... Não, o Resident... Não tinha, cara. Aqui só tinha... tinha, cara, aqui tinha. Não, então, eu tô falando aqui, não tinha o... Pois é. Aí só lá pro finalzinho do ano que teve. É, porque já deixava mais difícil ainda o que já era difícil, né? Além de o jogo já ser difícil, ainda era japonês, pra fuder mais ainda. E quando eu acabei de zerar, pá, fui um dos primeiros a zerar numa locadora. Aí o... acho que foi 3-4 meses depois, foi finalzinho do ano, que o jogo chegou no meio do ano. No finalzinho do ano, lá pra dezembro, galera com revista, o jogo já em inglês. Tinha cara que com revista ficava agarrado no jogo. Eu falava, meu Deus do céu. Tinha uns caras que era... Tem que matar uns caras desse, né, cara? Tinha uns caras que era ruim demais jogando, cara. Eu saí até de perto. Uhum. Nossa senhora. Foi assim, cara. Eu conheci gente assim. Olha só, que legal, cara. Nada melhor do que conhecer o jogo com adversidades, assim, tipo... ficar trancado, ou pedir ajuda pro coleguinha, enfim, uhum. E isso marcava o jogo. É, o cara hoje, hoje em dia, que te marca? O histórico do navegador, porque tu foi no YouTube ver como é que passa. Oh. Até se encontrava o colega na rua, ele falava assim, aí, o jogo lá tá em qual parte? Eu falava, ixi, travei. Ô, Spider, a única vez que eu agarrei num jogo, foi no Código Verônica, logo quando saiu pro Dreamcast. É, única vez que eu agarrei, fiquei também nos quadros, que também o Código Verônica tem os quadros. É, e só que o Código Verônica, aquela dos quadros lá, é impossível, cara. Era muito mais difícil do que um. É bem mais difícil. É bem foi mais a difícil. Única vez que eu olhei na revista, mas eu só olhei isso. Eu só olhei isso. Ah, cara, a gente não tá duvidando. Calma, não é um crime olhar na revista. Eu só tô falando assim porque eu só olhei e continuei. Aí os caras da locadora, eu tô falando isso porque os caras da locadora depois ficaram me zoando. Tipo... Ah, achei que tu ia dizer, tô falando isso porque os caras da locadora vão ouvir, vão achar que eu... Não. Aí os caras falaram bem assim, ah, cadê? Você não era o fodão? Foi lá e viu. Eu falei, mas pera aí, é diferente de vocês. Vocês acompanham detonado. Eu nunca acompanhei a detonado. Eu só vi onde que eu tava agarrado e pronto. Saí, não fiquei eu lendo, pegando detonado página por página, lendo no em cima no colo. Os caras com a revista no colo ficavam agarrados, pelo amor de Deus, cara. Até hoje, cara, eu acho que, assim, não vou dizer que nunca usei, mas pouquíssimas vezes eu lembro de ter ido em algum FAQ, alguma coisa pra ver, sabe? E tipo, eu concordo com você, Nils, tem uma galera que só joga com isso, cara, e eu não entendo isso hoje. Tipo, cara, sei lá, tem gente que eu já vi jogando com vídeo do YouTube aberto pra jogar o jogo, cara. Senhora aí. Nossa, cara, sério, por que você. Não vejo diversão em jogar assim. Ó, eu não faço isso e tal. Mas eu conheço muita gente que faz, sei lá, eu acho que tá tendo um pouco de intolerância. Isso não é crime nenhum, pô. Se o cara faz, ok, tá ligado? Não é crime, cara. Vai ter uma experiência de jogo muito menor do que a nossa. Isso é muito menor, mas muito menor. Às vezes o cara tem dificuldade, né? Cada um tem o seu ponto ali. Não, e também depende daquele caso. Tipo, igual, por exemplo, algumas vezes eu faço isso pra algumas coisas, saca? Igual quando eu fui fazer a platina do Final Fantasy 13-2. Uhum. Tinham algumas coisas lá que era tipo você pesquisar, a encontrar itens, velho. Depois eu ficar tipo horas e horas e horas e horas procurando, não achava. Mas aí é diferente, Edu, porque aí você já tinha zero jogo, tinha tudo. Nós estamos falando quando o cara agarra em algum lugar e o cara precisa ver. Hoje em dia, os jogos de hoje, cara, os jogos de hoje tem seta dizendo vai aqui, vai ali, o cara precisar de ver YouTube, cara. Os jogos de antigamente. Eu até tolero o cara rei no jogo, antigamente, porque os jogos não ensinavam nada, o jogo falava se vira. Agora, os jogos de hoje, cara, é tudo na cara, é tudo fácil, cara. Você bota no Very Hard, é fácil, velho, o jogo. É, eu concordo com o Febrini, não acho que é crime. Eu acho que simplesmente a pessoa tá desperdiçando tanto o dinheiro, se for o caso dela ter comprado. Reduzindo, né? A experiência, né, cara? É, e a experiência, exatamente, cara. Porque, porra, nada melhor do que aquele jogo que te desafia. Porque o que é legal no jogo? É o desafio, pelo menos pra mim. É, tanto que o Resident a gente conhecia o jogo todo. Por quê? Porque a gente ficava indo pra lá e pra cá igual uns malucos o dia inteiro. Andando nas mesmas salas procurando as coisas, nós já sabíamos onde é que tava tudo, tá? Nem olhar no mapa, né? Exatamente. Já tinha de cor o mapa da mansão inteira na cabeça. Exatamente. Isso, exatamente. Speedrun é coisa mais legal de fazer depois que tu conhece todo o joguinho. Aham. Uhum. Nilson ali que é. Inclusive, Nilson já fez alguma, né? Nossa, fez todos. Dos antigos eu faço todos. É, eu fazia também. Eu não tenho fotos que nem ele, nem. Mas eu fazia também, era muito legal, cara. Depois não, que eu tenho fotos e tenho vídeos, né? Meu canal lá de Speedrun lá, que tem alguns vídeos lá do Resident, tá ligado? Sim, tô ligado. Cara, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sempre achei o Resident Evil 1 um jogo tipo do tipo difícil, saca? Pra mim, ele é difícil. Ele é o clássico, é um dos mais difíceis de toda a franquia, cara. Eu, e, cara. Olha o extremo, Edu. O zero é mais, hein? Rápido. O zero é mais. Tá, mas eu tô falando da franquia. Eu acho o primeiro também, porque Canon, assim, né? Toda essa parada que a gente falou, não. Né? De você pegar a manha do controle, toda a inexperiência com esse tipo de jogo, então é complicado. Peraí, Spider. Não, cara, mas. Eu tenho o jogo aqui no Play 3, eu peguei pra jogar ele recentemente e tal. Cara, o jogo continua difícil pra mim, velho, saca? É um pra jogo. Todo mundo, cara, ele é difícil. É, velho, é um jogo difícil mesmo, cara. A mecânica do jogo é difícil pra você. Tipo, a proposta do jogo é difícil mesmo, saca? A maior prova de que o Resident Evil 1 é muito mais difícil que qualquer outro. O extremo, os dois extremos. Vamos pegar os dois extremos da franquia numerada: o Resident Evil 1, clássico. E o Resident Evil 6. Resident Evil 1. Ai, um zumbi te mata. Ratchan, se tu ratchar, te mata. O Resident Evil 6, tu sai dando golpe de karatê e judô e pode vir uma horda de 50, não precisa nem de bala. Só com chute, soco, tu mata todos os zumbis. Desafios são realmente as armas biológicas. No Resident Evil 1, os próprios zumbis já eram desafios, tanto que tu procurava evitar confronto com ele. Cara, quem nunca driblou um zumbi no corredor? Não, sim. Ah, cara, eu já tentei muito. O zumbi não era desafio. Muito. O controle já era um desafio. É, o próprio controle era um desafio, exatamente. Sim, e igual o Neilson falou também, cara, o Resident Evil 6 te pega na mão e te guia o jogo inteiro. Você aperta o botão, ele te fala qual que é a rota que você tem que fazer pra fazer o objetivo. Resident Evil não, velho. Te soltou o controle, a telinha abriu, pronto, velho. Te botou numa casa cheia de zumbi e falou, tô, sai daí. É, ué. O Resident Evil também mudaram os estilos, né? Do survival horror pra um ação, não tem como comparar também, né, cara? Sim. É, mas eu tô falando da questão do zumbi, né? Do zumbi em si, né? Que no próprio 6 eles já deram uma picotada ali, fizeram acho que 3 modos de jogo, 4 modos de jogo, né? Cada estilo de jogo é uma pegada. Tipo, você joga com o Chris, é ação total, é isso que o Nilson falou. E você joga com o Leon, já tem um pouquinho mais de suspense e tal, mas não chega aos pés do 1, não. Não, nem a pau. Não chega aos pés nem do 4. É, na verdade, pro 2 já tem mais ação também do que o. Enfim. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Bom, então vamos para o próximo ponto aqui, que é os personagens. Cara, Resident Evil 1 tem os personagens marcantes de toda a franquia, tanto que muitos deles estão aí na versão numerada, nos jogos numerados até hoje, né? Que são eles o Chris, a Jill, o Barry e o Albert Wesker. Mas o Wesker já parou um pouquinho pra trás, né? E também o que mais? Tem mais alguém? Tô esquecendo de alguém, não? A Rebeca. Mas a Rebeca, né? O pessoal pede bastante a Rebeca aí, mas ela teve o seu joguinho solo aí, né? Mas ficou nisso. Enfim. Então, vamos falar dos personagens aqui. A Jill. Pra quem não sabe, a Jill é a mecânica da equipe. É especialista em mecânica e fechaduras e não sei o que, blá blá blá. Como eu disse lá no começo, não sei por que era o Barry tava com o lockpick, né? Enfim, era pra estar com ela. Ela que deveria dar pra ele, né, cara? Vai ver porque a Jill é uma ex-ladra reformada, né, cara? Deixar ela com essas coisas. Mas presta atenção na frase solta do Tim Blue. Ela que devia dar pra ele. Edu entendeu. Meu Deus. Ai. Continua aí, Tim Blue. É isso aí. Bom, então a gente tem aí o nosso querido Barry Bird, né? Que é o especialista em armas do grupo, né? Do Alpha Team, né? Uhum. Ele é a Jill. O Chris, o Barry, a Jill Wesker e quem mais? É o Brad e o aquele que morreu lá, que achou a mão. Como é que era o nome dele? O Joseph. Joseph, isso. Todos Joseph. Faziam parte do Alpha Team, né? Que era o grupo principal aí dos Stars, né? E tinha o Chris também, que eu não lembro do que ele é especialista. Alguém sabe? Eu não lembro. Enfim. O Chris é especialista em ser foda, porque ele é muito foda. ou ele é especialista em stand-up comedy, né? Porque ele tem umas frases ótimas também. Ele era da aeronáutica, eu acho. Isso mesmo. É, ele era da aeronáutica. Todos eles tiveram um treinamento militar muito legal, né? A Jill também, ela tinha um treinamento militar bem específico e tal. E tinha o Albert Wesker aí, o Oscar, né? Que era especialista em ser... Eu tenho capitão, né? O capitão do grupo, né? Tem uma pergunta pra mesa. Olha. Todos vocês odeiam o Wesker porque eu meio que acho ele maneiro. Cara, eu acho ele legal. Ele é um vilão massa, cara. Eu já vou entrar, nos personagens prediletos de cada um e digo, o meu personagem principal, o favorito de toda a saga Resident Evil é o Wesker. É, cara, ele tem um quê, assim, de filha da puta, mas ao mesmo tempo você fala, puta, esse cara é maneiro, cara. É, cara, ele é foda, cara. Claro que no primeiro jogo a gente achava ele só filha da puta. Pelo menos no primeiro jogo eu achava ele filha da puta, né? Quando ele dá tira na Rebeca. Pra mim, ele é um dos vilões mais foda do mundo dos games, cara. Isso mesmo. E aí, o Eduardo, qual é pra ti, de todo o primeiro jogo aí, o personagem principal, o personagem favorito? Cara, eu fico com a Jill. A Jill? Justamente o personagem que eu comecei a jogar. Sim. Eu aprendi o jogo todo com ela e tal. E, cara, de todo mundo ali na mansão, a Jill é que pega no, nas armas mais poderosas ali, né, cara? Ai, que delícia. Tem um bound com ela muito bom também, né? Porque ela vem no 3 também, né? E, putz, cara, jogar com ela é muito bom, né? Você lembra do 1 e tal. Não é, cara? É só porque ela bota a bazuca na nuca? Você gosta, né? Ô, safado. Caraca! É que pariu, hein? Mas eu queria fazer uma rima. E aí, Febrinho? Pra ti, o personagem... Cara, eu acho que tu meio que confessou já aí, né? Mas... o Chris, cara. Puta, o Chris é muito foda, mano. Ah, meu Deus do céu. Você foi tem uma foto dele bombadão no seu, assim, do lado, então. Oi, Eduardo, tu falou que tu achava, disse que a Jill pegava as armas mais fodas e gostava mais. Era maneiro pegar o Chris e pegar lança-chamas lá, cara. Nossa, cara, depois que você ficava viciado no jogo, você ia só com a faca. Foda-se a arma. A faca de tamanho de braço, velho. Essa maestria eu não tive, não, cara. A faca é tipo assim, agora eu sou Chuck Norris. É, aí, eu só uso a faca em dois momentos no Resident Evil 1, cara. Em dois momentos. O primeiro é atrás da estátua que tá segurando a joia azul pra matar aquele zumbi que fica trancado do outro lado dela. E pra cortar as teias da aranha lá, só. Ah, mas o Chris, ele é foda, cara. Na faca era muito bom. Tanto que depois a faca tornou-se uma parada essencial no Resident Evil, até hoje em dia, né? Tanto pra economia. No primeiro jogo ela já era essencial também. Uhum. Puta, ele é muito foda, cara. E ele tem uma. Falando um pouco da história mesmo, né? Ele tem uma coisa que eu sempre senti falta no Leon e um pouquinho na Jill também. É. Que ele faz o bagulho. Tem que fazer e já era, tá ligado? A galera fica muito de mimimi, tipo, o próprio o Leon tem aquele negócio de chove no molha lá com a Ada lá, né? Não, você tá com inveja, pelo menos o Leon é homem, se sume, fala pra esse cara, eu gosto dessa mulher. Agora o Chris dá ré no kibe, ali dá. Mas como que você chegou a essa conclusão? Porque o Leon fica enrolado com a Ada e o Chris fica enrolado, que sempre correndo atrás do Oscar. Como que eu cheguei nessa conclusão? Uma, obcecado pelo Wesker. Segunda. Segunda. Cara, você jogou a campanha dele com o molequinho lá? Bias. É muito gay, cara. Eu não acho, eu acho foda. E esse bagulho Nossa, desse senso de coisa imediata que ele tem, sabe? Tipo, meu, essa pessoa é do mal, ela é do mal e já era. Essa pessoa aqui é do bem e acabou. Eu acho isso muito maneiro nele, tá ligado? Essa tanto pedra que... tá me atrapalhando, vou sentar a porrada nela. É, cara. E outro personagem, tá ligado? E outro personagem já quebrou uma pedra no murro, cara. É verdade. É, os Resident Evil 5 e tal, até os 6 mesmo, não vamos nem falar que deu uma cagadinha, né? Mas pegando no 1 mesmo, assim, eu achava muito foda o Chris, cara. Mas a gente falou aí de um personagem... Verônica também é foda, cara. A gente falou de um personagem foda aí na saga Resident Evil também, que é a nossa querida Pedra, né, cara? Ela tá em vários jogos, né? Vai ficando mais leve conforme vai passando o tempo. É, ela apareceu no 1 duas vezes, olha só, que baita ponta, né? Duas vezes, ela apareceu no 4, ela apareceu no 5... No 5 ela morreu junto com o Oscar, os dois foram para o Wesker. O Oscar. Ambos foram parar na lava, né? Porrada pelo Chris, velho. Uma pedra de 10 toneladas. Mas e aí, Spider, qual é o teu personagem favorito? Ah, cara, eu vou ficar com a Jill também, cara. É? Eu gostava de jogar com ela, achava ela legal. E ela foi a primeira que eu escolhi também, assim, como Edu. É... Pô, eu jogo com ela no Marvel vs. Capcom 2... Não vamos falar de jogo ruim, cara. Vamos continuar no jogo bom. Que jogo ruim? Você que não joga nada. Você que não é. Você é, vamos continuar no jogo bom, cara. Deixa o jogo ruim pra lá. Mas eu gosto dela. Eu gosto do senso de humor dela, cara. Eu acho. Acho que ela tem um carisma bem massa, assim. Então eu gosto do carisma dela. Tipo, é legal. É maneiro demais, mano. E aí, Eunice? Rapaz, dos personagens protagonistas. Eu também sou mais a Jill. Eu gosto muito do Chris, mas sou mais a Jill, cara. A Jill, além dela ser carismática, é um personagem ali fechadinho, história, entendeu? Que inclusive que eu achava que nunca mais ela ia voltar no Resident 3, fizeram Resident 3, mas pensei que ela nunca ia voltar, essa só ia ter ela no 1, mas fizeram, encaixaram ela em várias histórias, né, nos jogos seguintes. Ela é uma das personagens pra mim mais marcantes no Resident Evil, é ela, cara. Ela, Leon, Chris, entendeu? É, na verdade, pra mim, todos são personagens marcantes na saga Resident Evil, cara. Me perguntasse qual é o personagem que eu mais gosto de toda a mitologia Resident Evil, e o mais misterioso, que eu mais gosto, é o Hank, cara. Porque ele é um miserável. Ele é o único que vai com o esquadrão junto com ele e volta sozinho, só ele vivo, todo pocado. É, mas ele é muito mais isso que tu falou, é a mitologia, né, cara? Porque jogo mesmo, assim... Só não, aqueles 12 minutos ali no... Não, a história do personagem. Sim, foi o que eu te falei, é só a história. A questão, assim, não, a gente não tem um jogo... Pra gente ver as façanhas dele, entendeu? Eles não querem. É, mas acho que ele não é tão emblemático quanto... Por exemplo, hoje em dia tá muito Jill e Leon, né? Você vê esses personagens assim, a galera, até quem não joga, já liga ao Resident direto, né? Eu não tô falando questão disso, comparar com os protagonistas, porque ele, cara, ele era um... Ele é um soldado que... ele é mandado com um esquadrão junto com ele, e ele treina os esquadrões dele, e... Quando ele volta, só volta sozinho. Aí até sempre o piloto do helicóptero fala: de novo, só sobrou você, né, senhor Morte? Porque ele treina. Porque a Morte ele treina o esquadrão pra ser isca, tá ligado? É porque além dele ser habilidoso, ele é cagão. Ele é cagão, porque só ele que fica vivo. Cagão. Tu gosta de personagem cagão. Puta merda. Não, pô, cagão que eu falo é o cara conseguir. Sim. Aqui no sul, cagão, o cara tem medo. Depois que deram aqueles ataques especiais pros personagens, o dele é um dos mais daoras, né? Você dá um tiro no zumbi, vai lá, aperta um botão, ele roda a cabeça do maluco assim até atrás. Assim, falei, caralho. E o bicudão. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Bom, pessoal, então agora a gente vamos passar para os pontos positivos do game aí. Neilson, diz aí pra mim, cara, o que que tu pode destacar de pontos positivos do game, cara? Fora todos que a gente já falou, né? Cara, eu vou falar um ponto positivo que ajuda, na minha concepção, que ajuda no jogo a ser o que ele é, tanto na dificuldade quanto na escassez é a jogabilidade. Muita gente reclama: ah, eu não gosto de jogar Resident Antigo porque os controles é tanque. Mas se você botasse uma jogabilidade de Resident Evil 4, 5 e 6 nos primeiros, você ia correr, bater, ia chutar todo mundo e ia zerar com meia hora. Entendeu? A jogabilidade faz parte ali, exatamente. Porque os caras não entendem que a jogabilidade foi feita daquele jeito pro jogo ser survival, pro cara não sair atirando em tudo que vê, não tem muita munição, entendeu? Os caras não entendem isso, é survival horror, horror, não é terror. Tem muito cara que fala: ah, Resident é terror. Não é terror, é horror, diferente. Eu não entendi o que ele falou. Explica pra gente, Neil, a diferença de terror e horror aí. Eu sou ignorante. É, ó, por causa que o horror, eles estão ali por causa dos bichos, que eles estão ali horrorizados com aquilo tudo que tá acontecendo, né, velho? Do que eles nunca tinham visto, aquele tipo de coisa. E o terror não, é uma coisa que te assusta, né, cara? Ele tem seus pontos ali de assustar, mas não é. O foco do jogo não tá de ficar te assustando toda hora. É só algumas coisas, assim, pra você ficar. Tomar aquele susto e acabou, mas você vê que não tem tanto isso no Resident 1, né, cara? É, mas atenção, realmente, não abrir a porta, né, loadzinho aquele da porta abrindo. Você fica... O que tem do outro lado? Você fica horrorizado. Caramba, bicho, o que eu vou encontrar na próxima porta, velho? Posso discordar? Olha aí. Trazendo na base a diferença de terror e horror que vem do teatro grego, da literatura, aquela coisa toda, é justamente o contrário. O horror é aquela parada de você ver algo e ficar horrorizado. No Resident tem muito isso. Ué, mas viu? Foi o que eu falei, pô. Não, acho que você tá falando um pouco do sentimento. Sentimento, acho que liga mais ao terror, porque você fica aterrorizado, entendeu? No Resident, eu acho que tem uma mescla muito equilibrada entre o terror e o horror. Tem essa coisa do horror, de você ver o bicho e ficar, meu Deus, que porra é essa, tá ligado? Vem uma cobra. Tem o terror, mas não é aquela coisa, igual eu falei, não é aquele negócio igual o Silent Hill, não tem? Aquele negócio que te força, aquele negócio que faz você peidar na farofa mesmo. Pô, mas eu jogava o Resident Evil inteiro peidando na farofa quando era criança. Ó, Silent Hill é pior, cara. Mas aí é outra coisa. Não, sim, mas eu acho que existe um equilíbrio muito bom aí. Inclusive, esse é o ponto que eu ia falar, né? O Resident, ele tem um equilíbrio muito bom do contexto inteiro do jogo, tá ligado? Não é só um jogo que você vai lá pra resolver puzzle, também não é só um jogo que você mata zumbi, como tem muito hoje em dia. Ele tem toda uma atmosfera, tá ligado? Ele tem todo um contexto que te prende ali. Você vira realmente um personagem. Esse negócio da câmera ser estática, ela esconde o que tem lá na frente, tá ligado? É, hoje em dia positivo você... pra mim. É, então, hoje em dia você pega um jogo aí, sei lá, Resident 6 mesmo. É divertido, aquela coisa toda. Putz, você dá uma olhada no cenário, você vê todo mundo, onde tá todo mundo, tá ligado? Certo que teve muito amigo meu na época que não jogava Resident, falava que não gostava de Resident por causa dessa transição de câmera estática, eles não gostavam. Eles falavam assim: não, esse negócio de ficar gosto de jogo assim, não. É, tinha muito da comparação na época de quem era, o que era melhor, se era Tomb Raider, no caso, ou Resident Evil. Porque saiu quase na mesma época, mas os jogos eram totalmente diferentes. Totalmente, né, cara? Diferente, premissas diferentes, nada a ver. Sim, nem combina, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tinha essa bobagem de comparação. É, mas aqui na época não tinha muito parâmetro, né? E Resident Evil foi meio inovador. O termo Survival Horror surgiu com Resident Evil. Então, sim, o pessoal comparava qualquer coisa com qualquer coisa, cara. A verdade é essa, não tinha parâmetro. Surgiu na capa, atrás da capa do CD. Atrás da capa, exatamente. Mas e aí, Febrino, fora o que tu falaste aí, tem mais alguma coisa pra... algum ponto aí pra colocar? Ah, cara, o ponto positivo tem isso que eu falei, né? Dessa mescla toda do terror, do horror, da atmosfera mesmo do game, que eu acho isso incrível. Isso falta um pouco hoje em dia, né? Muito. Hoje em dia é difícil você sentar, pegar um jogo assim de terror e realmente ficar, caralho, o que eu tô fazendo, tô desesperado e tal. Falta um pouco? Um pouco, falta tudo. E, putz, isso pra mim, cara, era fascinante, assim, tá ligado? Eu ficava tipo, mano, isso você não encontra em nenhum outro jogo. A gente tinha o Alone in the Dark, né, que veio um pouquinho antes ali e tal, mas não era a mesma coisa, Resident. Você pegava uma... É o que a gente falou nos personagens, né? Você pegava um carinho pelo personagem, né, cara? Você, putz, tô ali com ele, tá ligado? Tô do lado dele, então se ele se ferrar, vamos ferrar também. O Alone in the Dark chega mais perto de Resident Evil, aquele 4. É o 4. O Nightmare aquele, né? É, o Nightmare. Chega perto do 2, né, no caso, né? Por causa Histórias... Não, o que eu falei, chega mais perto de Resident Evil, sim, não sim, falei sim. Qual. Sim, sim, é, mas eu digo que ele é muito parecido com o 2, se for comparar, assim, porque por causa dos dois personagens, os caminhos diferentes, enfim. Sim, sim. Não, mas ele aí é concluiu muito mais tenso que o Resident 2, né? É, mas tudo isso, sabe, a música, cara, ela não era uma coisa extraordinária. Tanto que a música do Resident não é conhecida até hoje como uma coisa foda. Mas pro jogo, ela era a música essencial. Pra era mim, o som que a gente precisava. Eu acho as músicas muito boas, cara. Só se você não acha, porque as músicas são muito boas, cara. Eu não acho, cara, eu não acho. Eu acho você que tá doido? Se você comparar pega com o soundtrack aí, cara. Pega o soundtrack pra ouvir. Não, se você calma, comparar Deus com tá outro nervoso, jogo... Calma, eu não. Acho... Eu acho ruim, é a minha opinião. Ô, Fibrini, é só porque esse jogo é um dos preferidos do Nilson, cara. Só por isso que ele fica. Tá ligado? É a mesma coisa que falar mal da tua esposa, tá ligado? É, chamar ela de feia, sabe? Chamar a esposa de feia. É mais ou menos por aí. Você vai entender meu ponto no final, ó. Não, eu acho ruim. Ainda não, mais não comparar é. Com... Não, eu acho. Não é que não é. Não existe se é ou não. É gosto, é gosto. É, é gosto. Eu acho que ela não é umas coisas tipo, putz, foda, marcante, assim, da história dos games, você tá ligado? Mas, cara, pro jogo, falando desse contexto geral que eu acho lindo, maravilhoso, quase uma obra de arte, era a música que tinha que ser aquele tipo de som, tinha que ser aquele tipo de música, tá ligado? Porque se você colocasse qualquer outra coisa mais elaborada, não ia ficar maneiro, ia tirar totalmente aquele clima, né? E se você colocasse uma coisa mais simplória, também ia tirar o clima, porque ia ficar muito caricato, talvez, né? Mas, puta, ali eles atingiram uma... Não sei se foi coincidência ou se foi realmente uma coisa brilhante, mas, puta, eles atingiram tipo um sniper, sabe? Na verdade, Resident Evil, ele usa as músicas como um momento... Tal momento ali, você tá que ele dá aquela música de tensão, entendeu? É isso que ela usa. Ela não usa uma música sempre, toda hora, entendeu? Sim. Você vê que tem hora de silêncio total, cara. Sim, exatamente. Os próprios passos, né? Os passos são uma ferramenta incrível do Resident Evil. Os vou te passos dar um exemplo. Te assustam, né, cara? É muito bizarro isso. Você vou tá andando dar... e tá assustado. Vou te dar um exemplo, o Spider também sabe. O Flashback é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. O Flashback. O original, o Flashback de Mega Drive. Ele é um jogaço. Só que ele tem a música só nos momentos, aqueles momentos, assim, tem... Você vai pegar algum item... Tantã, blá, só isso. É só isso que acontece, você nem cara. Lembra que existe música, né? A não ser que você faça coisas extraordinárias, assim. Ele não tem música, mas, cara, o jogo é sensacional, cara, entendeu? E Resident, ele usa mais ou menos isso. Ele usa só nas partes essenciais, cara. Ele não é igual um Castlevania que... Começa o jogo, já tá tocando a música, já aí você fica aí, entendeu? A minha aí... única reclamação sobre as músicas, a trilha sonora do Resident Evil, é o spoiler que ela te dá. Porque tu vai abrir a porta e sempre a música começa antes da imagem aparecer. É a tensão que ela tem. Mas ela vem pra criar realmente o clima, né? Ela vem criar. É a tensão que ela dá, ela te faz você ficar tenso mesmo. É, ela estende o tapete pra parar de vir, passar e te arrebentar, né, cara? Mas assim, ô Nilson, deixa eu dizer uma coisa pra ti, cara. Tu tem que entender o seguinte. Opinião é que nem bunda, cada um tem a sua e dá. Ué, então tu deixa o cara dar a opinião dele, cara. Eu tô dando um ponto positivo, entendeu? Eu tô dando um ponto positivo. Eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que é a música foda pro jogo. E ela combina demais, é uma relação muito singular, tá ligado? Kimblu, que hora eu cheguei e falei, BC, eu não aceito a sua opinião. Eu falei isso com ele? Não falou, né? Pois tá bom. É. Eu só rebati a opinião dele. Não falei que a minha opinião é a melhor. Só rebati, só deu minha opinião, ele deu a dele. Só isso. Tá bom, ok. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right, Spider. Então, pra mim, além de tudo que a gente já falou aí, a atmosfera do jogo, né, eu gosto muito da ideia dos carismas das personagens, porque, porra, todos os personagens são legais, todos eles têm uma história, e, pô, essa história dos files, que conta a história do jogo, assim, pra quem joga no começo e às vezes não tem muita paciência, putz, cara, eu acho um troço muito bacana, porque conta muito da história do jogo, assim, então, e outra coisa legal é que, pô, a gente podia ter sofrido muito mais em telas de loading, né, o criador lá colocou que quando você vai de uma sala para outra, por exemplo, tem aquela porta abrindo, é o som da porta abrindo, é uma maneira de disfarçar o loading ele, entre uma tela e outra, cara, sabe? Até, Ricardo, desculpa te interromper, os caras falaram que isso aí era um recurso para eles deixarem o jogo mais tridimensional. Não, peraí, ô Febrini, porra, tu revelou a identidade secreta do Spider, cara, tu falou... Ai, desculpa. Ele tá olhando no Skype, por isso. Ele tá olhando no Skype. Todo mundo vai saber agora quem é ele, cara. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Ah, vai lá, tá de sujeira mesmo. Então, Spider... Os caras até falaram que os produtores que isso, essa parada do loading, era um recurso para deixar o jogo mais 3D, né? Porque a gente ficava sempre com aquela visão muito travada e na hora do loading, na hora dos minigames, tanto que na hora do minigame do quadro, você pode ver que ele fecha no quadro, né? Uhum. Você tem uma noção mais 3D. Você tá olhando a parada de um ângulo, daqui a pouco mostra o quadro de outro. Aí você tem uma noção de que, pô, essa parada já tá girando, né? O bagulho é 360. E no load, quando ele colocava a câmera de frente, aquela parada, você andando, não sei o quê, eles quebravam um pouco daquela linha muito travada da câmera. Muito inteligente. E também tinha no Switch Home. Foi uma das coisas que ele trouxe do Switch Home, Resident Evil. Olha aí. Essa porta abrindo tinha no Switch Home do Famicom. Olha aí. Segue. Acho que era isso, que os pontos que eu gostaria de lembrar aí, então... E, pô, essa ideia de ter dois personagens, quer dizer, você escolhe um, escolhe outro, a história é, de certa forma, diferente e tudo mais, ter duas histórias, vários finais, então isso são coisas muito positivas no jogo, que o fator de replay dele é, eu acho, bem alto, inclusive, por causa disso. Sim, esse bagulho que você falou dos arquivos é muito maneiro, cara. Não sei, pode falar um site aqui? Ah, pode falar à vontade. Ó, tem um site muito conhecido na internet que é simplesmente residentevil.com.br. Sim. Cara, lá tem todos os files, cara. É muito maneiro de ler, tá ligado? Você tem uma experiência muito maior. Se você, pô, jogou o bagulho e nunca leu, tem gente que tá apertando o botão igual um maluco, né? Pulando, foda-se. Desculpa aí. Ou então a gente pegava o Biohazard, né? Que era japonga e não dava pra entender nada, né, cara? Simplesmente fechava, mas... Pra mim tanto faz o idioma, viu? Mas, pô, você lê traduzido bonitinho é muito bom, cara. Acrescenta demais. É legal, acrescenta com certeza. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. E os meus pontos positivos do jogo é simplesmente o tema zumbi, né? O Resident Evil trouxe pros games essa questão de zumbi na época, que não era algo comum. Se tinha, eu não conhecia. Conheci, eu acho que a primeira vez que eu vi zumbi na minha vida foi... Tinha, mas era galhofa, tipo, era galhofado. Mas eu não lembro, mesmo galhofa não lembro. Eu acho que o primeiro... Era o Zombie My Neighbors, não, que era do Super Nintendo. Eu acho que o Você não conhece Zombie My Neighbors, cara? Primeiro jogo de zumbi que eu vi. Conhece, Spider? A gente mencionou o Zombie Ate My Neighbors no Freecast lá de zumbis. Olha, ninguém conhecia, Templo, Nilson. Ninguém conhecia, o que era uma vergonha. Deixa eu bloquear cada um aqui, peraí. Mas então, pra mim, o tema zumbi foi muito legal. Eu nunca tinha visto nada sobre zumbi. Eu acho que se eu vi foi A Madrugada dos Mortos. Mas enfim, no jogo era muito legal essa questão aí, cara. E Madrugada dos Mortos e Thriller, né? Thriller. Eu tinha assistido isso, assistindo Fantástico. É muito maneiro, né? Eu nunca tinha pensado isso. Realmente é uma parada maneira. Ele trouxe esse zumbi pra gente, assim, de um jeito muito que a gente não tava acostumado. E era não era uma coisa saturada igual hoje, que hoje, nossa. É. E era até diferente, né? Tipo, hoje em dia a gente fala em zumbi, a galera já pensa em dar tiro na cabeça. Naquela época o zumbi era o quê? Foge. E o zumbi não te infectava. Pelo menos no jogo, não. Quando te mordia. É. Ah, mas é a mecânica do jogo, né, cara? Porque se ele te infectasse logo, ia ter graça. Sim, pois é. Até que eles usaram isso como recurso depois, né? Depois, que infectava com o personagem, você tinha que pegar uma cura e tal. Isso. Uma bosta. Outbreak é uma bosta. Outbreak e o Rock City, aquele também, o Break com o Rock City. É, mas no 3 também tem uma treta dessa, né? Não. E é o Nemesis diretamente. É, mas eu acho que infecta que você começa a jogar com o Carlos e você tem que pegar a cura pra ele. Né? Pega, sim, mas aí quem infecta é o Nemesis, não é o zumbi. Ah, é o Nemesis. É o zumbi. Sim. Eduardo, fala aí, Eduardo, os pontos positivos do game pra ti, cara. Cara, sem sombra de dúvidas, um dos pontos positivos que mais me marcaram no jogo é a atmosfera claustrofóbica do jogo, saca? O tempo inteiro você tá ali naquele espaço pequeno, saca? Tudo escuro, todas as salas do jogo elas são escuras, os ambientes mais escuros, aquele tom decadente, saca? E eu sou muito fã de coisa de terror, cara. Então você ter zumbis espreitando, cachorro pulando a janela e matando de susto, esses negócios velhos, pra mim foi fantástico no jogo, cara. Cara, o Eduardo falou um negócio que eu não tinha pensado, duas paradas que você fala já que me desperta aqui interesse. Essa parada era muito louca, né? Porque a gente sabia que a gente não tava sozinho na mansão, né? Tinha o resto da galera. Mas ao mesmo tempo era uma sensação de total solidão, né, cara? Isso. Você ficava, velho, caralho, tô sozinho com esses monstros. Você parece que esquecia o resto da galera que tava na casa também, né? É, porque, tipo, velho, tem um zumbi ali e tal. E todo instante você pensa, pô, será que vai aparecer alguém? Pá, é um zumbi. Aí você já começa, porra, velho, será que tem mais zumbi aqui? Aí você já esquece que pode encontrar com alguém. Exatamente, cara. É muito bom essa atmosfera que o jogo dá. É isso aí, cara. E então, gente, vamos passar para os pontos negativos. Aí eu já vou falar diretamente o que eu acho de negativo no jogo. Mas eu vou falar com o sentimento de hoje, não da época. Porque na época, pra mim, não tinha porra nenhuma de negativo. Pra mim, era tudo era bom, era legal, jogava, sabe, porra. Bem. E é isso aí. Sim. Mas hoje, pra mim, é o como é que é, Nilson? O vai e volta, que esqueci. Você vai dizer que o backtrack é ruim. Isso, pra mim. Ponto negativo pra mim hoje nesses jogos é isso, porque... Pra mim o que faz ser Resident Evil ser Resident Evil. Calma, Deus, calma, Deus. Deixa as pessoas falarem. Tá louco, calma. Né? Não. Porque é o seguinte, eu vou dizer porque é o seguinte, porque pra mim é um ponto negativo. Não diretamente no primeiro clássico, porque o clássico é o clássico, ele foi feito assim, é isso aí, beleza. Já dizia não sei quem aí no mundo do futebol, clássico é clássico e vice-versa. E é o seguinte, porque eu comprei recentemente o Zero e o Resident Evil Remake, primeiro o Remake, lógico, depois o Zero, e eu joguei uma vez, eu não consigo jogar, cara, eu não consigo jogar, não me atrai, não é um estilo de jogo que me atrai mais, infelizmente, porque mas então você eu não amo gosta. Resident Evil. Isso aí é culpa Metroid, isso aí é Castlevania, você não gosta nada disso. Eu joguei muito pouco Castlevania, inclusive eu nunca terminei. Coloca Melee? Também não. Mas eu acho que eu entendo um pouco o seu ponto. Eu acho que a gente foi evoluindo junto com os jogos e a coisa foi ficando muito mais rápida, muito mais dinâmica, né? Infelizmente, eu não tenho mais saco de ir e voltar. E pra mim não é evoluir, eu não, quero, cara, ir pra frente, cara. Eu quero ir pra frente, cara. Eu quero ir pra... Infelizmente, eu quero ir pra frente e não quero mais voltar. Infelizmente, é isso aí. Por isso que eu gosto tanto do Resident Evil 5, hein? É por isso que você não joga mais jogo antigo, né? Eu jogo jogos antigos. Joga. Jogo, mas eu não aguento mais jogar o... Ah, você não gosta... Mas é simples, você não gosta do estilo Metroidvania, ponto. Não, infelizmente não me atrai mais. Hoje em dia, né? Na época eu gostava bastante. Mas eu acho que era porque aquilo, né? Na época era o que tinha. Você deve sofrer até com o Mega Man hoje em dia. Não, eu jogo Mega Man. Esses dias eu fui fazer uma live aí de Mega Man X aí. Puta merda, foi uma negação. Eduardo viu. Mas enfim, isso, né? Meu sentimento hoje, né? Não é o da época. Na época, pra mim, não tinha porra de defeito nenhum. É a maravilha. Era fantástico, né? Fantástico. Pera aí, agora eu vou bloquear de cara. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Então vai lá, Spider. Fala aí, Spider. Um ponto negativo do jogo aí pra gente. Cara, eu não tenho ponto negativo, não, cara. Não tenho. Não tenho, cara, porque eu acho um jogo muito massa. Eu acho que vou considerar a minha avaliação da época, obviamente, né? Sim. Acho um jogo muito legal, cara. Inclusive, se você for jogar hoje, desconsiderar os gráficos e algumas pessoas vão demorar pra aprender controle, obviamente. Vão chiar do controle, não sei o quê. Câmera estática, cara, não sei o quê. Controle não me incomoda em absolutamente nada. Mas é o que o Nilson falou, né, cara? As pessoas demoravam muito pra pegar o controle. Se você for jogar hoje, você vai sofrer com o controle. Não faz muito tempo eu terminei o Resident Evil 1 clássico antes de comprar o remake. Uhum. E a Star Head não conhecia. Mas não me incomodou em absolutamente nada, cara. Eu terminei ele no PSP. Nossa. Mas então acho que você tá na exceção, cara. Porque a maioria sofre com controle. E... Não, quem nunca jogou é difícil, né, rapaz? Nunca jogou é difícil. É, pois é, cara. Então assim, não tem ponto negativo não, cara. Eu acho um jogo muito bacana, obrigatório na lista de qualquer jogador aí que se digne a usar... usar um controle aí, cara. Então... Beleza, beleza. Sim. Nilson, fala aí, Nilson. Rapaz, ponto negativo, o único ponto negativo que eu acho na história, na história que eu falo é assim, que quando você salva do plano dos dois, né? Quando você salva uns, você salva outros. E quando você salva outros, você deixa uns de fora, né? Você sabe o que eu tô querendo dizer. Sim, entendi. Só que na história mesmo, no canon do jogo, todos foram salvos, que foi a Rebecca, o Barry, o Chris e a Jill no helicóptero. Isso. Foram todos eles, junto com o Brad. E o Wesker foge. É, o Wesker morre, revive, porque ele injetou o vírus nele, e antes do tirante matar ele, aí ele revive, sai correndo e vaza. E já o... Por quê? Esse furo, já eu falei esse, como é que fala, esse erro, né, que eu acho um erro, esse furo, um ponto negativo do jogo é isso, porque era pra ter um zeramento, tipo um zeramento secreto, né, que você vê se eles, todos eles saindo no helicóptero, aí, e com um você vê um, com o outro você vê outro, mas poderia ter um zeramento secreto que mostra esse acontecimento de todos eles indo embora, entendeu? Eu acho que tem isso no remake. No remake tem, do novo. Tem isso? Eu não lembro. Tem 10 zeramentos. Eu não lembro. No remake tem até mais 2 zeramentos que não tem então, no clássico. Então, é 10. É 10. Deve ser esse daí, então. É 5. É 5 de cada um. É 5 de cada um. Então, eu lembrei um ponto negativo aqui que me incomodava. Opa! Olha aí. Lá vem. Eu lembrei um ponto negativo que me incomodava aqui, que é o vai e volta de menu, assim, sabe? Tipo, às vezes você tinha que ir e voltar no menu muitas vezes em determinadas partes do jogo, sabe? É, mas a falta de um atalho, né? Não, é do jogo, Nilson, mas é putz, cara, depois você viu que eles melhoraram isso, né? O Febrini, sim. Acho que ia falar isso aí. Depois você viu que eles melhoraram isso. No primeiro, eu às vezes, é meio chato, acho, assim. Eu nem acho um ponto negativo. Isso aí é normal, cara. É, esse do final eu também não acho um ponto negativo nisso, porque dá pra desconsiderar porque é o primeiro jogo, os caras não sabiam nem o que fazer depois, se ia render uma continuação. Sim. Não, mas depois que fizeram, eles tinham que dar um jeito. É, pois é, então, o que aconteceu? Eles fizeram um remake, é isso aí, agora sim, é esse que tá valendo, pronto. Sim. Tanto que foi desconsiderado, Resident Evil 1 não vale mais, o que vale é o remake. No canon da história, né? Então, Febrini, fala aí pra gente qual o teu ponto negativo aí, além da trilha que tu... Cara, não, a trilha eu acho maravilhosa com o jogo, foi o que eu falei. Aí, voltei. Então, cara, o ponto negativo que eu tenho do Resident é um ponto muito pessoal. Uma Olha coisa aí. Muito de coração. Que é o... Sei lá, acho que o Barry, ele é um personagem muito maneiro. Eu gosto muito do Barry, tá ligado? Sim. Só que eu acho que ele é meio mal aproveitado o tempo todo, sabe? Ah, isso é verdade. Uma participação muito esporádica, algumas coisas, tipo, muito bobas, assim, e tal. E eu gosto muito dele. Eu acho que se vocês pararem pra dar uma pesquisada, vocês ouvintes, né? Pararem pra dar uma pesquisada nos personagens, o Barry é um dos que tem a história mais rica. Porque é muito legal você ver todo o lance dele, dessa coisa da família dele, né? Sim. Que ele tem vários problemas. Cara, é um personagem muito maneiro. E ele fica um pouco mal aproveitado, assim, tá ligado? Eu, sei lá, é uma coisa muito pessoal, assim, de coração. Mas tu tá falando da franquia no todo, né? Não é do jogo em si. Porque no jogo, eu acho que ele teve uma participação honesta, não acha? No jogo, sim, né? É, eu acho que... E ele foi melhor aproveitado no Resident Evil Revelations 2, que ele é um dos protagonistas do jogo. Então explora bem essa questão familiar dele, a filha dele aparece no jogo... É, mas eu acho que no 1 mesmo, cara. No 1 acho que ele devia ter mais coisa, mas é o que você falou aquela hora, né? Os caras fizeram o primeiro, não sabiam o que ia fazer, né, cara? E aí não sabia como levar isso pra frente e tal. Mas é por causa, cara, que o Lesker tava controlando e ele não podia fazer muita coisa, né, cara? Sim, tinha aquela coisa do acordo também e tal. Mas se ele fizesse muita coisa, ele acabava com tudo, né, cara? Pois é. Mas dá pra aproveitar, dá como recurso de roteiro, dava pra aproveitar muito, inclusive utilizando isso, né? Isso. Você podia utilizar esse ponto pra... pô, vamos mostrar o que tava acontecendo com ele, né, as coisas que ele fez, o dilema que ele tinha, porque o Barry é um personagem muito filosófico, né, talvez ele é um dos que tem um dilema maior ali. Fazer uma coisa tipo o que fizeram no 4, né, cara, que colocaram aquele que você joga o caminho da Ada, mostrando os bastidores. Exato. Do Resident 4. Uhum. Fizeram no 5 também, né, que tinha uns minigames mostrando a Chibur. Na verdade, fizeram, a partir do 2 já tem isso. Sim. Só no 1 que não tem. O Barry, cara, é uma desgraça, né? Ele não pode fazer nada, ele tá naquela merda daquela ameaça. Pois ele é um cara que ama a família dele de uma maneira foda. Putz, eu acho um personagem muito maneiro, eu queria muito mais, assim, já que não teve nenhum nas sagas numeradas aí, nas principais, né, cara? Mas, ô Febrini, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui, já que tu falou do Barry. Eu gostava tanto do Barry, tanto, que quando a gente terminou o game, eu e o meu amigo, a primeira vez, que a gente jogava direto pra tentar zerar, né? Então a gente terminou o game a primeira vez, então a gente foi jogar a segunda vez, a gente sabia que tinha as escolhas lá e queria saber o que acontecia. Então a gente jogou a segunda vez, trocou as escolhas lá, mesmo não sabendo o que significava. E então o Barry morre lá na Caverna dos Hunters, lá, se não me engano. É um dos locais, ele morre em dois locais diferentes. Ali é um, se não me engano. Naquele dia, ninjas cortadores de cebola invadiram lá nossa nosso recinto lá. Foi uma das coisas mais tristes que eu já presenciei nos games daquela época. Foi. Imagina o Timbu lá gritando, Barry! Mas cara, era, cara. Muito cara. Eu adorava aquela jaqueta dele, aquele colete marronzinho, sabe? Puta, achava muito louco. Eu já gostava do personagem. Sim. Achava aquele colete maneiro. E quando ele morreu, eu falei, ah, não, cara, esse jogo não tá fazendo isso, não. Todo mundo gostava era da Python dele, né? Eu era tão fominho que eu zerei até a versão de Sega Saturn, né? Nossa, Barry realmente acho que merecia um pouquinho mais de atenção aí. Okay. A Python dele, ele faz questão de ostentar ela, né, cara? Tem a cena do jogo que a Jill fala, ah, mas e você? Ele pega só, I have this. E mostra a arma assim. As palavras dele. Mas e aí, Edu, teu ponto negativo do jogo, cara? Fala aí. Ah, cara, o ponto negativo que eu acho do jogo é só a mecânica de controle do personagem, que ela é muito dura, você não tem muita opção, por exemplo, na hora que os Hunters aparecem... Você queria o Dutch. Cara, ou você dá um tiro na cara dele e não deixa ele chegar perto, ou você morreu, porque não tem como você dar um... Tipo, passar de lado, dar uma esquivadinha, ser mais rápido. Ah, mas isso eu acho que tá atrelado à dificuldade do jogo, Edu, porque o pessoal que fez o jogo sabia que pelo zumbi tinha como fazer isso. E eles fizeram de propósito por aquela unhadinha que ele dá embaixo ali. Eu acho que é de propósito pra não deixar o cara passar. Sim, não, mas eu digo, tipo assim, o controle, ele não te dê, pra mim pelo menos, não te deixa ter agilidade pra você movimentar o personagem de forma precisa o suficiente pra você fazer uma locomoção. Nem de zumbi eu consigo fazer isso, cara. mas então, peraí. Sério. Eu acho que o ponto negativo é quem tá com o controle na mão, então. É a peça. Não. É porque ele queria jogar com Dante no Resident Evil, é por isso. Não. Não, mas eu entendo, realmente ele que é isso mesmo. Ele queria esquivar do rolamento da espada e dar tiro, mesma hora, no zumbi. Dois, por exemplo, eu já acho que o personagem se movimenta um pouquinho mais rápido, saca? Não, é a tua impressão, a impressão de vocês. O 2 tem os corredores mais largos. Sim. Pode ser. Eu concordo com ele, cara. Eu acho que tinha realmente essa parada do controle. Apesar de eu adorar aquele negócio, até falei aqui no cast, né, de você pôr pra cima, a gente nunca tinha visto isso, né, mas realmente em alguns momentos, é aquele negócio, né, hoje em dia a galera reclama muito que tá muito ágil, né, e naquela época lá a gente tinha um controle muito travado, né, então ainda bem que eles acharam meio termo aí no 2 e no 3, né, até mexendo no cenário e ficou maneiro. É, exatamente, porque isso era outra dificuldade do jogo, os corredores, né, cara, era estreitinho, passava uma pessoa arrastando na outra... E o do 2 em diante, então, né, os corredores largos, mais espaço, o personagem é um pouco mais rápido. É como você falou, né, Tim Blue, os controles eram assim, era justificado, podia ser o melhor controle que existe, mas eles eram assim pra deixar o jogo difícil, entendeu? Porque se o jogo, por exemplo, se o personagem tivesse rolamento e uma esquiva, pô, ia ser fácil demais, cara, entendeu? Ia ser fácil demais você desviar do zumbi, cara. É, ia tirar um pouco da atmosfera do meu Deus, tô desesperado, né? Você porque já virar a gente um sabe que era possível fazer controles de outras maneiras, porque surgiu em games no próprio PlayStation 1, né? Diferentes, e então era possível, mas, enfim. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Bom, então, pessoal, falado aí os pontos negativos, né? Dito aí os pontos negativos, vamos para as curiosidades. Aí, a única curiosidade que eu tenho do jogo para falar é a respeito do nome dele no Japão e o nome dele no Ocidente, no caso, no Oriente e no Ocidente. Né, que o nome original do jogo é Biohazard, né? Perigo biológico aí, ó, viu? Fala direito isso aí. Inglês? Fala direito. Fala em japonês, fala japonês. Fala aí, japonês, Nils. Como é que é? Pra mim copiar. Biohazard. Bom, então quando a gente falava quando era moleque, né? Biohazard. Biohazard, exatamente. Biohazard fácil. Isso. Era mesmo, Biohazard. Eles acham... Resident Evil. Hein, Febrine? Eles acham que eu não sei falar inglês, cara, mas na verdade é que eu gosto de falar como eu falava antigamente, entendeu? Lógico, tá aí o Altered Best, né, que a gente fala. Isso, isso. Altered Best, exatamente. Mas enfim, então, por quê? Por que que ele se chama Resident Evil no Ocidente? Porque nos Estados Unidos tinha uma banda chamada Biohazard, então, né, por isso que eles trocaram o nome aí. Capcom sofrendo com os direitos autorais aí desde Street Fighter, né? Alguém tem mais alguma curiosidade aí? Cara, eu tenho uma aqui do Barry, que é bem legal. Pô, mas tu gosta do Barry mesmo, né, cara? Caradão nos músculos do Chris, de olho na Python do Barry, olha aí. O Barry tem as frases dele famosas lá, né? Sanduíche de Gil, aquela coisa toda, que ele fala no game e tal. E aí tem um jogo chamado Dead Rising, lembra? Sim. Nesse jogo tem uma lanchonete e o nome da lanchonete é Jill Sandwiches. Olha. Que massa. Aí eu sabia, velho. Isso aí eu sabia. Olha só, cara. Que maneiro, né? Trazendo a frase dele aí. São zoeiros, né, cara? Uma curiosidade que tem, pra quem jogou a versão de Sega Saturno, é a versão de Sega Saturno tem um modo a mais, que é o Battle Game. O Battle Game é tipo uns mercenários. Você vai enfrentando todos os bichos que tem na fase, todos os monstros, e no final você enfrenta o tirante dourado. E ele é mais resistente que o comum. Inclusive, você gasta quase toda a sua munição pra matar ele. É um desafio, né, cara? É um minigame. É legalzinho o jogo. Eu não sei se vocês repararam numa coisa. O Nilson tá dizendo aí que tinha esse modo aí no Resident Evil 1, né? Na versão de Saturno. E no Resident Evil 2, DualShock também tinha. No Resident Evil 3 Battle Game. Resident Evil 3 tinha lá os mercenários. No 4 também tinha. Mas enfim, é um modo que foi mudando conforme o tempo foi passando. Mas como do 4 em diante, é mais ou menos esse modo. Não sei se vocês perceberam, esse modo faz justamente que os jogos novos do Resident Evil são ir pra frente e matando o que tiver na frente. Sim. Nunca fizeram essa ligação? Interessante. Ok, então vamos adiante. Foi tão relevante quanto uma couve-flor. Deu que dar uma cagada. Meu bonito. Deus. Tem uma curiosidade muito legal também, que é do Resident Evil 2, mas depois eles puxaram pro Resident Evil 1 também, né? Que é uma parada, que é um easter egg, entre aspas. Não, peraí, desculpa, não entendi, Febrinho. Como é que é? É do Resident Evil 2? Vou explicar. Puxaram pro 1? Vou explicar. Meu Deus, pode explicar muito bem isso aí. É o seguinte, os caras tinham uma admiração foda pelo nosso querido Fred Mercury. Ah, era, é? Gostava, era fã, sim. E aí no Resident Evil 2, a Claire tem uma roupinha dela, né, aquela roupinha rosinha, e atrás tem um anjo. E tem a frase Made in Heaven, que é uma música do Queen. Ah. E aí os caras falaram, mano, vamos pôr uma referência e tal. Colocaram a referência. E depois, quando veio aquele bagulho de roupa alternativa e começaram a colocar mais coisas no Resident Evil 1, eles trouxeram uma jaqueta marrom pro Chris, que tinha o mesmo anjo atrás e escrito Made in Heaven também. É a versão Direct Cut. Olha aí. Fazendo a referência aí ao Queen, que a galera tanto era fã. Olha aí, que legal. Beleza, essa aí eu não sabia, nova pra mim. É bem maneiro. Fala, Spider. Vamos nós, então. Bom, uma curiosidade bacana aí é que o Resident Evil 1 em inglês, ok, mas o japonês, ele só tinha legendas em japonês. O áudio era em inglês. Sim, porque eles acharam melhor fazer... É, exatamente, o áudio japonês não colou legal no jogo, não. Imagine aí. A dublagem em japonês, se é americano é uma merda. mas tem, viu, a versão dublada japonesa existe. É, tem, mas depois, né, depois. Sim, eu acho que tinha os gritinhos só, né, e os gritinhos eram meio bizarros. Ah, aqueles gritinhos bem fininhos. Só espada. Imagina essa espada e a dublagem japonesa do Barry. Olha o sinistro. É, não dava, né, cara? Não dava. Nilson, fala faz o Barry falando Jill Sanduíche em japonês aí. Aí você quer demais. Jiro Sanduíche. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Certo, gente, estamos terminando esse cast tão nostálgico sobre o Resident Evil aí, o clássico aí. Quem sabe no futuro a gente não dá seguimento aí no Resident Evil 2, talvez, hein? Ou talvez a gente volte pra falar antes de falar do remake ou do zero. Quem sabe? Vamos então para as despedidas aí, junto com as considerações de Resident Evil. Spider! Bom, pra ser rápido aí, Ó, o Spider, você tá querendo escapar. Não tô querendo escapar, não. Nós já estamos com duas hardcast aí já, cara. Fica aí, cara. Fica aí. Duas hardcast. 2 horas e 5 minutos e ele... Falamos até do código de barra do Resident Evil. Mais um depois ainda, cara. Como diria aquela frase clássica, pau... editor, né, cara? Enfim, mas... pô, jogaço. Até hoje... desconsiderando os gráficos da época e tudo mais, mas como eu já falei, jogo obrigatório pra qualquer um que joga videogame aí, mesmo. Então não importa se você vai jogar no PlayStation 1 normal, se vai jogar no PC, se vai jogar Saturno, se vai jogar, sei lá onde que você vai jogar, no Inferno, mas jogue Resident Evil 1, pelo menos. O jogo é muito bom e é isso aí. E valeu aí, Febrini, pela participação e pelas contribuições. Valeu mesmo. Eu que agradeço de coração, cara. Foi uma honra gravar aqui. Eduardo! Cara, Resident aí tá figurando entre os clássicos de todos os tempos aí dos games. Quem nunca teve a oportunidade de jogar essa porra desse jogo, tem tudo quanto é plataforma hoje, você acha pra jogar emulando em qualquer lugar, de qualquer tipo de forma. Então, tipo, não perca a oportunidade, pega pra jogar, que mesmo sendo antigo, o jogo é muito bom, vale muito a pena. E pros mais... né, tranquilos aí, digamos assim, dá pra passar uns sustos ainda até nos dias de hoje. Valeu, galera. Valeu, Febrini, aí pela participação. Teve bom demais. Valeu, galera. É isso aí. Oi, eu que agradeço. Neilson! Bom, falar de Resident Evil pra mim é sempre um prazer, sempre vai ser. É um dos jogos que pra mim é uma das melhores franquias do mundo dos videogames. Amo. Inclusive, eu tenho os três primeiros originais em japonês. Tem o Bioro Ozodo aqui. E o... é um jogo, cara, que mudou a indústria dos games, né, cara? Que quando saiu ele, foi sucesso. Você vê que hoje tem filme, mangá, livro. Tem tudo de Resident Evil. É isso aí, cara. Até hoje ainda jogo, zero todas as... Eu particularmente gosto mais do Resident Evil de raiz, o Resident Evil, porque eu divido o Resident em duas partes, Resident do 1 ao Code Verônica e do 4 ao 6. Isso aí, cara. Isso aí, então, Nilson. Obrigado. Então, pessoal, eu queria dizer que Resident Evil fez aí um grande papel na minha infância, na minha adolescência aí. Foi um dos games que eu mais joguei, mais gostei das minhas franquias prediletas até hoje. Eu acho que, por mais ruim que o jogo seja, pelo menos que as pessoas acham que é ruim, não me importa, eu vou jogar, eu vou gostar, vou curtir a história, os personagens, entendeu? Tem muita coisa nos Resident Evil que eu não gosto e outras eu sou maravilhado, mas eu acho que faz parte, nenhuma franquia pra mim é 100%. E falar de Resident Evil aí foi legal demais. Muita nostalgia, muito bom, ainda mais com os meus caros colegas aqui. E com o nosso querido convidado aí, o Febrini, que veio lá do Alguma Coisa Cast. Pô, eu que agradeço, cara. Obrigado demais pelo convite. E, cara, muito obrigado por comparecer aí. E eu deixo aí contigo a palavra aí. Pode fazer o seu jabá aí, caso tu ache necessário. Cara, antes de fazer o jabá, eu queria dizer que, pô, Resident Evil marcou a história dos games. E se você hoje não gosta de Resident, você nunca jogou e tal, tenta jogar, tenta olhar com outros olhos, porque se não tivesse existido Resident, a gente não teria muito do que a gente tem hoje em dia, tá ligado? Foi realmente um divisor, assim, né? Tem jogos que marcam a história como divisores, assim. Se ele não existisse, talvez a gente perdesse muito do que a gente tem hoje em dia, não só de survival horror, como de qualquer outro gênero aí, que puxou muito do Resident. Não existiria survival horror, né? Sim. E, pô, quem quiser colar em Alguma Coisa Cast lá, a gente, como o próprio nome diz, a gente sempre fala sobre alguma coisa, né? Não tem um tema muito específico. Então a gente já falou sobre máquinas a vapor, a gente lançou há pouco tempo. Lançamos um agora sobre o Doutor Estranho, né? Contando toda a história do herói antes do hype, né? Que quando chegar vai ficar impossível. Falamos de Mandela. Isso é bem importante, hein, Febrini? Antes do hype. Já, só por aí você já ganha meu voto. É verdade. A gente faz lá sobre estrutura literária, né? A gente tem alguns escritores lá no time. E, pô, pra quem gosta de escrever, tem ideias, a gente bate um papo maneiro. E vários outros temas, até coisa cotidiana, como história de bebedeira, história de briga na rua e etc. Eita, olha aí, Spider. Olha aí. E, pô, obrigado. Cara, demais. São todas histórias de vida aí, cara. Participei de todas aí, com exceção da máquina a vapor, o resto. É, pô, obrigado demais pelo convite. Foi um prazer aqui, foi uma honra mesmo gravar com vocês. Desculpa, Neilson, pela minha participação. Isso. Sacanagem, valeu mesmo, galera. Isso. Certo, muito obrigado aí, Febrini. Bom, pessoal, estamos terminando aí mais uma viagem no tempo aí, fantástico, né? E eu acho que é isso aí, acabamos por aqui. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será? Pode ser que tenha off-topics depois, né? Material tem. Será? Material tem de sobra, né? Não é, cara? É a Spider que vai ter? Ai, cara, não vou nem responder, cara. Ó, se tiver, vocês podem falar que o Leon é um péssimo motorista, tá? Que ele já bateu o carro no 2, no 4, no 6, derrubou um helicóptero e derrubou um avião gigante cargueiro. Ai. Fora das animações, né? Exatamente, tirou a caixa pelo correio. Isso. Certo, pessoal, então até a próxima viagem do tempo. Tchau.